apenas os grandes hits. Felix Jan, Eagle Eyes. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa, Bambi. Pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando foi primordial. Chega 5h30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá no ar Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, oferecimento da Écia. Construindo com valor. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Extra, você merece mais, você merece um extra. Sejam bem-vindos, está no ar Estádio 97 aqui na Energia 97, viu, seu Bento? Opa, boa tarde. Você precisa de umas dicas aí. É. Eu sei. Olha, começou o jubileu. Quando secar a fonte lá, eu procuro. Secar a fonte, cara. Quando entrar no volume morto. Dá pra rodar lá. Pode falar, minhas fontes são todas com prescrição. Tudo, ah, então não sei. Ah, depende do país que o seu Bento tiver, também é. As, ah, dele, é? As dele também. Ah, não. A minha é com prescrição em território brasileiro. Ah, né? Então. Não tem no estado do Colorado. Não esquece. Não tem na Califórnia, não tem. Não esquece. Não é isso. Não tá procurando isso. Ó, a gente já precisava começar a preparar. Sim. 20 anos está 97. Merece um livro. Merece. E merece alguém ir preparando tudo para não deixar em cima da hora. Eu tenho tem um pouco de material guardado. Tem histórias do programa. Aí sim, mas só merecem ser contados oficialmente num livro de 20 anos. Concordo, do Estado 97. Concordo. Acho que merece. Merece. Mas isso é verdade mesmo. Merece. Acho que o merece. Eu tô falando, eu não tô brincando. O Mota poderia escrever esse livro. Eu também acho que é legal. Não, mas eu tô legal. Falando sério. Só que a acho gente que... lança ele e faz o programa. Tem muita história, precisa já pegar alguém, já pra ir preparar. Eu colocaria o Mota pra escrever esse livro, seria um livro de figuras. Não é um trabalho de dobradura, nem um livro de colorir. E você sabe, e nem papel machinho. Pô, põe a zebra do zoológico, que é parceira minha lá, põe a zebra. Te ajudar, irmão. Você sabe que hoje, nós estamos com 16, né? 16 anos? 17 anos. E você sabe que muita coisa já foi esquecida, né? Mesmo hoje tem muita coisa que a gente não vai lembrar, não. Não, pode falar. As coisas marcantes, não. As coisas marcantes. Não, marcante tudo bem, mas nem... Mas o livro tem que ser das coisas marcantes. Dos mínimos detalhes, talvez não lembre. Ah, mas tem ouvinte que lembra. É. Ah, você chama ouvinte. Você chama o ouvinte pra participar do projeto. Exatamente. O outro ponto, do outro lado. É. O outro lado da... Ó, tem gente que tem coisa guardada pra caramba do Estádio 97. Tinha um cara que gravava todos os programas. Tem Francisco. Tem ouvinte que vem todos os dias assistindo o programa. Os programas. É, incrível. 16, que você olhou pra mim, 17 anos, velho. O cara vem todos os dias. Eu conheço um casal que foi 25 vezes no show de um amigo meu. Você acredita? Não, acredito. Não, 25 vezes. Eu vou falar pra... Eu vou botar no ar esse casal aqui. Eu não sou... Não, mas eu tô falando aqui. Quem vai no meu show sabe. Tem um casal, gente boa, que nunca mais foi no meu show, que eu esqueci. Tô querendo te pegar, hein. Mas eles foram 25 vezes. Fizeram alguma proposta? Mas você paga cachê? Tipo, aquela casa que faz parte do show? Aí é uma outra situação. Eu pago pra eles puxarem aplauso na hora certa da piada. Mas, ô Rudy, eu até entendo que vão 25 vezes. O seu show é... Não, 25 vezes é um número, mas foram... O seu show é primoroso. Obrigado, Sombra. O seu show é muito engraçado. É muito bom mesmo. Agora, 25 vezes, eu não acho que é por causa do show, cara. Você já chegou a pensar que é um casal que tem algum tipo de fixação em fetiche? Você? Pode ser. É. Atração fatal. Pode não ser. Por exemplo. Mas vamos esgotar todas as possibilidades. Você tá devendo pra esse casal? Não tô. Nada? Tô devendo pra muita gente. Meu pro amigo, casal, não. Cara, eu também queria conhecer esse casal. Deverem pro Rudy. Ver 25 vezes. Ó, tem o mesmo show. tem uma senhora e uma filha que vão... Pô, eu, às vezes eu no jogo do Rude no programa aqui, puta, não aguento mais, velho. No Teatro Folha tem uma mulher com a filha, quem já foi em show sabe, elas vão, todo sábado elas vão, então elas dão risada antes de você terminar a piada, atrapalha, porque elas já sabem o que você vai falar. E começa a rir antes. E não adianta você mudar o texto, porque elas vão todas as semanas, mesmo que você mude. Eu tenho medo desse certo fanatismo. Então. Mas elas vão pra todos os shows. Eu tenho medo. Mas, tem. Mas peraí, o mesmo cara que é tão fã, é o mesmo que amanhã vai te matar. Não, mas peraí. O Mark Chapman, gente, ele é mal interpretado. O Charlie Chapman? Foi um favor ao John Lennon. Fala aí eu coloco sombra. Mas é verdade, gente. Analise de maneira fria e imparcial, Domênico Gatto. O mundo acabará pela segunda vez, só sobrarão baratas e a Yoko Ono com seu cajado. Não fala isso. Mas é verdade. O Mark Chapman. O cajado? Nada mais fez. Ela tem um cajado, mano? Tem. O Mark Chapman nada mais fez, Motinha, do que livrar o John Lennon. Ela foi internada. Quem vai. No final, Motinha, quem vai ter que ser internado vai ser o médico que tá tratando dela. Não sejamos hipócritas, né? A gente vive falando um monte de coisa. E outra. Passem a enxergar a Yoko Ono de uma outra forma. Muitas pessoas dizem... Eu jurava que enxergava sempre Beatles, de outra forma. Não, mas pera lá. Ela Motinha, casou de novo? O Motinha agora não. Quis dar uma de... Ai, coitada da Yoko Ono. 82 anos. Pra quem não se recorda, a Yoko Ono foi o estopim do fim dos Beatles. A Yoko Ono foi responsável por tirar o John Lennon, né? Quem diga. Dos Beatles. Então, eu não tô fazendo nenhuma maldade aqui, não, velho. Pode falar. Isso aí é que o Mano fala com uma propriedade, que o Mano parece que é um especialista. O Christian Tedesco, que é um especialista em Beatles, pode dizer. Pergunta lá pro McCartney lá o que ele acha. É que o Mano fala com uma propriedade que ele deve conhecer Beatles de uma forma profunda. Você não acha que daqui a 20, 30 anos, não vão perguntar a separação do Belo e da menina lá da escola de samba? Graciane Barbosa. O Mano é um especialista em Belo... Viviane Araújo, senhor. Viviane Araújo. Quem foi o primeiro baterista dos Beatles, já que você lê tanto? Não foi o Ringo. É óbvio que se eu perguntar quem foi o primeiro, não foi eu. Mas deixa eu mandar um abraço especial pra família. Que me interessa. Pra família do McCartney. Não, eu tô falando sério. Vai de zoar tudo. Agora pensei, eu tô falando de Beatles. Pô, não, agora eu mudei o assunto. Puxa vida, ontem à noite faleceu o Márcio Aranha, que era dirigente de São Paulo. Um cara, gente boníssima, veio aqui, vinha aqui. O filho dele vinha aqui. Ele, infelizmente, ontem faleceu, teve um infarto fulminante. O Márcio Aranha, 72 anos. Um cara muito bacana, ele. Cara muito bacana. Lembra que ele vinha aqui? Era um cara conhecido, Chegamos um cara fora de série. Conversamos muito, tivemos em várias oportunidades a possibilidade de trocar ideia sobre futebol, sobre o São Paulo. Márcio tava doente já, Benjamin? Não, ele teve um infarto fulminante. O Márcio Aranha foi, pra você que não sabe, o Márcio Aranha foi importante dirigente do São Paulo Futebol Clube. Ele era um dos remanescentes que ainda sustentava a verdadeira estirpe com a qual eu fiquei acostumado a ver dentro do São Paulo Futebol Clube. Pessoas como o Márcio Aranha, segundo eu sei, hoje é difícil do nível dele dentro do Conselho de São Paulo. Então o São Paulo perdeu um grande cara. Inclusive ele fez parte da gestão vitoriosa do São Paulo na época da gestão do Pimenta, de 92, 93... Era do mesmo time de pessoas que comandava o futebol do São Paulo Futebol Clube. Era o cara que estava ali junto a Tele Santana, os jogadores, um deles, né? E hoje muito seria importante. Aniversário do Marcelo Portugal Gouveia. E olha só que coisa... É mesmo? É. E olha que coisa engraçada. Eu sou sócio do clube São Paulo. Além de sócio, eu sou sócio do clube. Para você ficar sócio do clube, você precisa ser referendado. Sim. Né? Em duas indicações, né? Um dos dois foi Márcio Aranha. Um dos dois foi Márcio Aranha na gestão de Marcelo Portugal Gouveia, cara. Pecado, Marcelo Portugal Gouveia, já falecido. Márcio Aranha ontem, os pêsames aí pra família do Márcio, viu? Uma grande pessoa. Portugal Gouveia, gente finíssima. Oh. E o Márcio Aranha também, Márcio que Deus Aranha. O tenha aí, que descanse paz. Do São Paulo, São Paulo. Já tá no ar. Já num lugar tá melhor, ar. Né? Tá rolando também, São Paulo. Olha, mano, tem que estar. Porque igual isso aqui... Pior do que isso aqui, não existe, aqui, né? Pior não existe. Baixar um igual aqui, né? Olha, é difícil. Ah, não sei. Assim, não sei. Ah, não sei, não tem prova de... Ninguém tem achar prova. Olha lá o Benjamin novamente contestando a fé das pessoas. Eu não tô contestando. Onde houver fé que eu leve a dúvida, esse é o lema do Benjamin. Eu não estou contestando. Ó a boca. Eu não estou contestando, eu tô falando que não dá. Não dá pra cravar. E não dá, aqui não dá. Como não dá? Você não conhece ninguém que faleceu? É, você não viu o Chico psicografando? Não dá, mas o comentário é no sentido figurado. É. Você também é tu. Porra, você é cheio de mimimi também, né? Eu tô reclamando. Gente, mano. Eu tô numa fase da minha vida que eu quero ser um contestador. Cara. Já conseguiu isso faz tempo, não é agora não. Grave um funk. Não é agora na tua vida que você conseguiu isso. Sem gravar um funk e contestação. Pô, em vez de ostentação, vai ser funk contestação. Funk e contestação by Benjamin. Mas a música podia chamar Céu Ganso. A pessoa que não admite. Vamos fazer um funk do bem. A pessoa que não admite uma contestação é porque não tem argumento. Não. Porque eu não fiz uma afirmação. Não foi bizarro. Tampouco fiz uma crítica. Eu sou espírita e eu acredito que há um lugar melhor, sim, de fato. Mas o seu ponto de vista é muito válido. Eu não achei válido, não. Eu gostei. Eu também não achei muito válido, não. Vinícius de Moraes falava, né, na música, no Samba da Benção, ele falava que ele só acredita lá do outro lado lá se tiver um papel com... Não é? Papel registrado com carimbo de Deus. Mas aí vai pra justiça e emperra. É, não adianta, velho. Mas o Sombra tem razão. Eu também sou espírita e eu sei que tem um lugar melhor que aqui. Estados Unidos, por exemplo. Então, aí sim. Que nem os caras falam assim, a pessoa tem que pagar, nem que seja no... Não, paga aqui. Se tiver que pagar outro lugar, paga também, mas paga aqui pra gente ver. Não? Com certeza. Mas isso... Isso os caras falam assim, não, mas olha, em algum lugar, em algum dia, essa pessoa vai pagar, nem que seja... Mas tudo bem, mas paga aqui também. Mas é muito complexo tudo, né, pra gente dizer então, se é o certo aqui, lá... Porque você vê que tem gente que não paga aqui. Então, combinar, né? Esse é o problema. E como é que a gente vai saber se paga lá em outro lugar também? Mas Benjamin, do que você duvida, eu também duvido. Não duvido, questiono, não tô duvidando. Mas é uma dúvida, o questionamento é uma dúvida, não deixa de ser. Eu também, ninguém veio, meu pai não voltou lá pra mim, tô aqui, é legal, é ruim. Mas você foi procurar? Mas eu não sei. Mas você foi procurar? Onde você vai procurar? No centro espírita. Honestamente. Sei de pessoas. Aí já entra na crença de cada um. Eu acho que aqui se faz é que se paga, não tem esse negócio de pagar depois, não. Vocês estão abraçando o barulho do Benjamin, velho? Não, por que barulho? O Benjamin jogou faísca na fogueira. Eu joguei faísca na fogueira. Eu ataquei alguém. Mas indiretamente você contestou a fé das pessoas. Não, de jeito nenhum. Você indiretamente, você... ironizou o fato das pessoas terem fé, das pessoas acreditarem num lugar especial depois da morte. Eu não falei nada disso. Você indiretamente insinuou isso, sim. Não. Você acha que as pessoas morrem e viram pó? O que o mano tá dizendo é o seguinte: eu não sei. Não acreditar, duvidar e não acreditar são situações diferentes de tirar sarro, de gozar. Ele tá dando a entender que eu tirei sarro, eu não tirei sarro. Indiretamente, é que você tentou maquiar as palavras, mas você quis ironizar o fato. Você não assistiu a viagem? Que tinha lá o outro lado, você não assistiu Ghost, você interpretou o fantasma. Sim, mas filme não é. Filme olha não quer. Quem tá fazendo isso agora. Você não quer agora fazer. Achar que filme agora é realidade. Ué, qual que é o nome do filme do Chico Xavier, Sombra, que eu vou passar pra ele aqui? Hein, Sombra? Presta atenção. Isso passou na Globo. O lado bom da vida. Novo Lar. Passou na Globo. Novo Lar. Assiste Novo Lar, você vai entender o que deve as mães de Chico. Premonição. Teve os filhos de Francisco. É que o Benjamin, se não tiver o Satanás no meio, ou o tiro de Star algum Wars. Mafioso, o filme pra ele é uma porcaria. Não, mas você quer agora provar algo em cima de filme? Ué, muitas vezes através do filme as pessoas tentam passar uma mensagem, não, cara. Passar uma mensagem o americano coisa. Faz isso. Não, passar uma mensagem é uma coisa. Agora, você querer comprovar algo, porque um filme... Cara, então o ET, então você vai lá de você não acredita naquele ET, filme, então. Independence Day. Você não acredita em Star Wars. O moto entra na conversa e sempre acaba. Vai, vamos fazer umas chances. Há filmes que às vezes são baseados em fatos reais. Há filmes que às vezes buscam uma ideia de extraterrestre. Então vamos fazer um filme catástrofe, que nem Independence Day. Mas não significa que a presença extraterrestre seja exatamente um dia igual foi Independence Day, entendeu? O Mota assistiu Jurassic Park, ele ficou com medo de andar uns 6 meses na rua, ele achou que os dinossauros iam pisar nele na Paulista. Ah, pelo menos eu vejo uma variedade de filme, né? Nossa, ai, que filme que você viu? Você e a Glória Pires, vocês estão na mesma linha. Eu não faço a Glória, não, velho. Mota Pires. Eu não faço a Glória, não, velho. Pô, ela ganhou 10 pau. Ela ganhou 10 pau. Quanto? Até se ferrando ganhou. Foi 10 pau. 10 pau que ela ganhou pra falar que não viu. Pra ficar sentada lá. Mas deu uma queimada nela esses 10 pau. Como assim? Teve ganho? Nada, ela lançou camiseta dela. Não. Lançou camiseta pra ganhar dinheiro. Agora me desculpa, tonto aquele que vai comprar uma camiseta da Glória Pires. Lógico, tem. Tô olhando pra um? Tá. Não. Tá. Você tá olhando pra seu ele. Seu Bento! Tá eu honestamente, não queria ganhar 10 pau e ficar os caras falando que eu, não, que eu sou um burro. Que o que você faria por 10 pau? No mínimo, alienado. Não, é legal. Não, aliás, não é burra, né? É que assim, alienada sobre o assunto em questão. Mas o pessoal, muitos falaram até pior que burra. Não, mas não é o caso, ela não é burra, né? Eu também acho que não, acho que é uma baita atriz e tudo, mas... Pra Globo foi bom, eu honestamente, mas aí que tá, cara, um cara... Deu ibope? Ó, teve outro dia um cara... Deu ibope ou deu repercussão? Deu repercussão e ibope. Existem coisas e coisas. Por exemplo, outro dia um cara me ligou de uma agência e falou assim, Domênico, eu preciso que você imite aqui. Ah. Sei lá, falou um... Eu não vou lembrar quem foi, mas... Não, fala aí quem foi, Domênico. Para que eu ama. Não, vamos supor... Celso Russomano. Você faz aqui o comercial imitando Barack Obama? Eu falei pra ele, velho, não consigo fazer, é melhor se ligar pra outro cara. Você liga pra quem sabe fazer. Se quiser eu ligo pra ele, assim, ele pode fazer ao vivo. A grana é legal, mas eu não vou fazer uma coisa que eu não sei fazer, filho. Verdade. Ué, então a glória de que ter, eu falo assim, ó, pro Globo, não dá. Eu não assisti os filmes, não conheço do troço. O que eu sei fazer é interpretar. Agora, isso não, chama mas vai ver que chegaram pra ela e falaram assim, olha, precisamos de alguém. É, passando no corredor. Olha, o Fagundes não topou, o Zé Wilker morreu. Você vai lá. Ah, mas eu não vi o filme. Ah, diz que você não viu, tá bom. É só pra aparecer. Foi bom na hora, porque um monte de gente que tava vendo na TV a cabo foi pra Globo. Também tem outro lado, a TV aberta tem que usar uns ganchos de apelo. Como disse o Arnaldo Sacomani ontem, aqui sabiamente no estádio 97, TV aberta, você tem que pôr criança e cachorro pra dar audiência. É um dos ganhos pra dar audiência. O Oscar pra TV aberta é algo que é muito chato pra TV aberta. Há até quem diga que pra TV fechada também é muito chato. Bom, mas pra TV aberta não é um negócio palatável pro típico espectador da TV aberta. Hein, então os caras falam, olha, palatável. Ninguém sabe nem quem é o Chechel e nem a Mariana Beltrão. Lógico. Então fala assim, ó, põe a Glória Pires aí. É, pra popular, né? Pelo menos ela é conhecida. Tá? Vai, nego vai ver a Glória Pires, vai dar um ar de popular na história. Foi isso. É que as redes sociais começaram a colocar aquilo, nossa, vocês têm que ver a Glória Pires. Mas eu falei ontem que se não fosse ela, não estariam falando do Oscar. Eu falei isso ontem. É legal, vocês não prestam atenção em mim, cara. Não vi, tipo, sabe aquela coisa tipo meio... assim, o que pegou foi o menosprezo, né? A aparência de menosprezo por aquela situação. Pra quem tá ouvindo hoje o Star 97, lembrando, a gente não tá atrasado na história. A gente estamos comentando. É que o assunto voltou, né? Voltou à tona. Seu Bento, tricolor, seu Bento. Tudo isso começou porque o Domênico sempre cria polêmica no programa. Resultado importante do grupo de São Paulo na Libertadores. The Strongs vai vencendo por 2-0 Trujillanos, é isso? Trujillanos. Lá em Strongs. Lá em Strongs. Normal. Já era previsto. E ontem, tricolor com 3.100 pessoas. Pior 200. Público de São Paulo nos últimos 10 anos. É, isso aí. Nos 10 2 anos a 0. Foi. E fica em passe agora onde joga o... Rogério. É isso aí. Foi bem. Foi bem. Ah, será que tem passe? Tem sim. Tem porque vocês conseguiram ver algo de bom no jogo de ontem? Não, e os gols? O Ganso que marcou um golaço. O Mota ontem no Twitter parecia que era o Barcelona. Eu vou te falar uma coisa. Foi um jogo entediante. Foi um jogo de um São Paulo que mostra que continua sem entrosamento nenhum, uma tentativa de um padrão, vontade, tá, mas meio sonolento. Vou te falar um negócio, hein? Pelo amor de Deus. Jogo contra o Mogi Mirim, mas se jogou bem contra o Mogi Mirim, meu amigo, não adiantou nada também. Porque não é parâmetro, essa é a minha opinião, não é parâmetro. O São Paulo eu quero ver em jogo de verdade. Jogo contra o Mogi Mirim, pra mim, não vale. É fraco, é muito ruim. E o que eu vi contra o fraco Mogi Mirim foi um mau futebol, de novo. É lógico, aí vem aquelas historinhas, né? O Rogério lá, o Ganso fala, não, mas nem o Rogério gosta de jogar na posição. Ele comentou. É. E o Rogério também, improvisado naquela... Eu respeito a opinião do Balsa. De repente ele enxerga que há possibilidade do rapaz evoluir. Eu não acredito. Mas eu respeito, porque o profissional da história, o técnico é o Balsa, não sou eu. Então, a gente tem que acreditar, tem que dar voto de confiança. Não interessa, São Paulo pode ser eliminado da Libertadores. O Balsa tem que ficar e fazer o trabalho. Sim, continuar o trabalho. Tem que ter tempo para fazer esse trabalho aí. Difícil fazer, porque ele não tem material humano lá grande coisa. Eu acho difícil. O Kardec também saiu reclamando ontem. Aí começa essa história, um reclama, outro reclama, aí você chega à conclusão. Trouxe o Caleri, tem o Kardec, né? Aí você fala, pô, você tem que ter elenco. Quando você quer ter elenco, não dá pra ter elenco, porque aí o jogador vem e fica questionando o técnico. Então, olha, o futebol brasileiro é um nhenhenhen, é um lazarento, um puta pé no saco, viu, bicho? É brincadeira, e lá viu? Fora ninguém reclama, né? Engraçado. Eu não sei se não reclama, porque eu não fico lendo as manchetes todo dia dos jornais lá. É lógico que, por exemplo, no Barcelona, quem que vai reclamar se não tá jogando no lugar do Neymar, do Messi, do Luis Suárez ou do Iniesta? E quem tem manchete aqui no Brasil é o Barcelona, é o Real Madrid. Mas vê lá, também acontece... Olha, trolha acontece em qualquer lugar. É que o brasileiro, ele fica miudinho na Europa. O brasileiro, muitas vezes, fica miudinho. Aí aceita lá mais o banco, porque tem uma porrada de euro, caramba. Agora aqui é tudo asinha de fora. Não dá pra ter elenco. O nego faz nhenhenhen. Muito, muito individualismo, né? O cara pensa só nele. Então ganhando bem. Não, eu entendo que você queira jogar. Mas expor esse tipo de situação também na mídia não é legal, sabe? E por um lado é bom porque cobra dos jogadores, né? Você quer jogar, você tem que estar bem, tá indo bem, mas, né? Sombra, o Ganso faz observação sobre o Rogério. Aí o Kardec fala, pô, não tá tendo diálogo, não teve comunicação. Comunicação com o Baus. 3, 2, 1 pra começar. Olha, divisão brasileiros e argentinos no vestiário. Tá faltando quem que a gente tá comentando, né? O cara tá, do vestiário. Tá faltando quem? Cadê o cara, né? Quem é que tá comando desse futebol aí? É. É o cara da caneta ou é o cara que manja? Você, né? É. Aí vai culpar o técnico? É. Não, não dá. O cara tá sozinho nessa aí. É gestão ruim. É gestão ruim. Mas, ó, o Centurion, que é tão criticado pela torcida ontem, saiu aplaudido. E o cara se faz aquele gol em motinha. E é concorrer ao prêmio Puskas, velho. Mano, eu vi. Olha, eu vi, cara. Ia ser... esse é o golaço. Vai, não. Para de pegar no pé do Centurion. Você viu o jogo? Vi. Assisti na íntegra. Você achou que o Centurion jogou um bolão? O Balsa elogiou ele. Não foi um bolão, mas perto do que ele vinha jogando, Sombra, ele melhorou 100%. Porra, mas a ponto de aplaudir? É igual aquele cara que tá em coma há 10 anos, aí o cara mexe a perna assim e fala... Se o cara quiser dar mais apoio melhorou, pra ele. Melhorou. Olha, eu assisti o jogo, mas eu concordo com o Mota. Só se for pra dar um apoio, pra dar moralzinho. O cara não jogou nada. Não, mas o parâmetro, gente... Vocês, do vocês não podem comparar o Centurion com o Messi. Vocês têm que comparar o Centurion com as partidas que ele vinha fazendo. Melhorou. Bom, mas também, pô... Velho, eu tenho um pouco de otimismo, Benjamin. Você tá meio hard, cara. É que as coisas estão tão ruim que qualquer coisa vira uma confusão, né? Por exemplo, a declaração do jogador, se o jogador tá ruim. Você assistiu o jogo ontem? Foi ruim. Mas foi suficiente pra ganhar do Mogi. Pô, mas o time do Mogi é horroroso. Eu sei, mas teve times piores aí que pode estar aprovando. O time do Mogi é horroroso. Teve times. Teve. Mas tem o sobrinho do Rivaldo. Tiveram times. Essa etapa de torneio importante pra mim não é se ganha do Mojimirim, é quanto convence o futebol praticado. Quando convence? Agora, contra o Mojimirim, se você não jogar bem contra o Mojimirim... O São Paulo tá visando o jogo da Libertadores, né? Ah, então, eles priorizaram também contra o Strongest? Não, mas lá já era, né? Não, é priorizar. O pior não é isso, né, Sombras? O São Paulo tá priorizando algum jogo que eu não sei que ele não joga bem faz décadas. Mas o pior de tudo... O cara tá arrumando o time ainda. O pior de tudo, o São Paulo vai pegar o River lá. O São Paulo perdeu o primeiro pro The Strongest. Difícil, o The Strongest hoje tá ganhando, né? Tá doido aí. O The Strongest tá fazendo seis... Também... Só um minuto, 6 pontos. Sim. Se o River ganhar de São Paulo, vai pra 6. Pô, mas quando o São Paulo pegou o Strongest, você também falou. A baba do grupo. A coisa começa a ficar difícil. Não, mano, mas claro começa a ficar difícil. É difícil. Porque o São Paulo com 0, o Trujillanos com 0, os outros dois com 6, como é que fica? Ô, Dodô, é que o São Paulo vai pegar o Trujillanos duas vezes, uma atrás da outra. Mas os outros também vão pegar. Sim, mas o River vai pegar. Pode fazer 6 também. Esses 6 pode tudo tirar. Bem, mas pode fazer 6. E tem que ganhar uma do River. São Paulo tem que fazer 6. O problema é que os caras já têm 6. Presta atenção, os caras já têm 6. Domênico, os caras não, o River tem que jogar com São Paulo. A única chance que o São Paulo tem é de, no mínimo, 4 pontos no primeiro turno. E no segundo turno, 6-7 para se classificar como o segundo melhor. Entendeu ou não? Porque aí ganharia, empataria com o River e ganharia do Trujillanos. Aí são os 4 que você precisa. Os 4. Empata com o River. Aí aqui... necessariamente, tem que ganhar do Trujillanos, tem 3, que ganhar do River e pelo menos... River em casa. Em casa. E pelo menos... o The Strongest... Empatar com o The Strongest lá fora. Isso, porque geralmente, aí quando você faz 11 pontos, você consegue... Dependendo... Na maioria das vezes, com 11 pontos, você consegue entrar naquela barca do segundo colocado. Às vezes menos, depende da chave. É. Depende, o River classificou com 8. Até com mais. O River foi campeão da Libertadores ano passado com 8! 8 pontos na primeira fase. Dependendo do grupo que você pegue, Domênico Gato, às vezes tá tão embolado que se você fizer 11 pontos, pode ser que você fique mais. Não, sim. E como fazendo 8, você consegue. Mas, mano, eu já estou supondo que se o São Paulo empatar com o River tá perdendo 2 pontos. É, então, mas é que. E dentro dessa conta, eu estou supondo que o River também perderá para o São Paulo. O que transforma também a tarefa do River ruim se ele empata em casa com o São Paulo e perde fora. Sim. Né? Mas. isso. Tem que ver que quando Você acha que vai ter alguém que vai despontar assim? Tipo um time que vai fazer muitos pontos. Corinthians. Corinthians, você me perguntou, tô respondendo. A pergunta que você vai fazer pra ele, mas você também gosta. Eu pensei que ele ia usar o bom senso. Ah, Corinthians, Bento, Corinthians, o time que tá representando bem o nosso continente. Não é nem o país, é o nosso continente. Mas é continente contra continente? O quê? Libertadores é aqui, um continente só, seu. Não, mas é que tá. É, o único time que pode fazer frente pra um time europeu hoje na América do Sul é o Corinthians. É verdade, gente. Vamos parar de recalque. Vai lamber sabão. Vamos parar de recalque. Deixa sua torcida de cotovelo guardada na gaveta. Já injetou sabão, meu. É o único time que representa hoje o continente sul-americano aqui jogando de Copa igual o europeu. É o Corinthians, cara. Lamber sapo ou sabão? Lamber sapo ou sabão? Não, sapo você conversa. O sabão você injeta. Vai ficar com sangue limpo. E quem gosta de lamber saco? Aí eu não vou perguntar pro... Eu acho que as pessoas ideais pra perguntar... Olha! Seu Bento ou Benjamin, é verdade? Você só que se lamber sapo, o nego fica muito louco? Amigo. Benjamin, não. Não, tem sapo. Lambe sapo. Quem lambe sapo? Lambe saco. Não, não é possível lamber sapo. Lambe sapo. Saco? Lambe as costas do saco. Que saco? Vai pro inferno você. Sabe qual é o saco mais gostoso? Sapo, Domingo. Cabeça de velho, já sapo. Viu? Pouco pelo. Sapo. É o que eu tô falando, sapo. Sapo. Pança, lembra? O senhor tá ouvindo o programa ou não? Eu não conheço isso aí. Eu falei várias vezes sapo. Sapo. Posso ser sincero? Tem um sapo. Eu não tava porque na Alfa tá rolando um bidiz agora. Não fica lá no bidismo. Vamos no... Não irrita o Domingo. Mas olha só, mano. Coringão, vamos lá. A dúvida aí é o zagueiro Felipe, né? Que tava com diarreia. Vai jogar. Né? Mas vai jogar. Diarreia. Toma um Floratil e vai embora. É, vamos lá. No Rio é piriri. Hoje, casa cheia lá no, na Arena. Vamos a Cássio. Já tinha 36.500 ingressos vendidos. Wagner, Só uma coisa, o Cássio, o melhor goleiro que eu já vi. Felipe... Melhor goleiro de todos os Felipe, tempos. Felipe, Água e Wendel. Falei lá. Isso hoje na coletiva. Tem gol. Bruno Henrique. Já? Trujillanos. Ah, Trujillanos. Trujillanos fez. 2-1. Vai empatar. Vamos, Trujillanos. Esse vamos. Como é que chama esse time aí? Trujillanos. Não é nome daqueles fast food de frango dos Estados Unidos? Mas fala aí do Corinthians. Peraí, é uma piada. Peraí, velho. Tá bravo. Corinthians, vamos lá. Não, outra piada. Corinthians. Bruno Henrique, né? Giovanni Augusto, Rodriguinho. E Guilherme. Luca e André. Então é isso aí, Bento. O Corinthians ele vai repetir a escalação que ele usou contra o Oeste, com o Bruno Henrique. Sim. E o Rodriguinho um pouco mais recuado ali. O Rodriguinho fazendo a função que é do Elias. O Giovanni Augusto armando o time. Na frente vai ter Luca, Guilherme e André. Um bom time, cara. O Corinthians usou essa. Quem que é hoje, escalação. Mano? O Corinthians? Santa Fé da Colômbia. É o time que, na minha opinião, vai ser o segundo do grupo, Domingo. É mesmo? É o mais forte? Não. Eu acho difícil. Eu acho que será o segundo grupo. Peraí, eu não acho difícil, não. O Corinthians ele tem que respeitar o adversário, mas tem time suficiente pra poder atropelar aqui, velho. Tá jogando em casa, Paquito. Tem que ganhar esse jogo aí. Não tem difícil. Paquito. É difícil, sim, Paquito. Paquito. Não vai nadar de braçada? Não. Quanto vai ser, então, Benjamin? Paquito. Não sei, o jogo é... Não, seco pra você. É, deixa eu falar. E ganha. Deixa eu falar igual pra você. O jogo é difícil hoje. Esse time do Santa Fé... Eu vi lá o primeiro jogo, time chato. Quanto foi o primeiro jogo dele? Time que marca. 0-0 em casa com, sim, com o seu. Pô, mas é o time. Tudo bem, mas é o seu. Eu não tô falando que o Santa Fé, o Barcelona, o Chelsea. Eu tô falando que é um jogo difícil, um time que marca forte. É, olha, não é a baba do boi. É o time que foi campeão da Sul-Americana no passado. Sul-Americana que é a Série B da Libertadores. Tudo bem, mas é, não, mano. Tudo bem, eu tô falando. Você tá dando um rótulo pra Sul-Americana, eu tô falando que é. É, o Santa Fé eu também concordo. Eu espero que você esteja certo, seja 6-0 pro Corinthians. Não, 6 eu não acredito que seja, mas eu acho que o Corinthians vence em casa. E tem que vencer, porque o Corinthians aí ele vai ter que reassumir a liderança do grupo. Porque pra quem não sabe, o Cerro Porteño ganhou daquele Cobresal, tá certo? E eles estão com 4 pontos, o Corinthians tá com 3 com um jogo a menos. Se o Corinthians vence, ele vai a 6 e reassume a liderança do grupo. Eu espero que o Corinthians vença. Se empatar, não reassume? Precisa ver, acho que foi 2-0 o jogo do Cerro, deixa eu conferir aqui. Aí o Corinthians teria que fazer 2-0, aí vai empatar em número de pontos, vitórias e tudo mais. Mas se eu não me engano foi 2-0 pro Cerro, aí contra o Cobresal. Mas o Corinthians, pelo time que tem, Domênico, fazendo valer o fator casa, tem que ganhar, tem que atropelar, né? Velho, tem que atropelar. Eu acho que esse negócio de tipo as pessoas, mas o adversário é um adversário difícil e tudo mais, concordo, tem que respeitar. Mas o fator casa na Libertadores é fundamental, Domênico. Ainda mais o Corinthians, que tem um aproveitamento muito bom jogando em casa, tem que fazer valer aí esse... Foi 2-1 pro Cerro Porteño contra o Cobresal. Então tem o quê? Um de saldo? É, eles têm aqui, ó, gols pró, eles têm 2 e um gol de saldo. O Corinthians, ele tem um gol pró e e um gol de saldo da mesma se empatar... forma. Se o Corinthians, não, se o Corinthians vencer aqui a partida, naturalmente... Tudo bem, mas se empatar? Aí o Cerro Porteño vai ficar, depende de quantos gols pro Corinthians vai ter. Se o Corinthians empatar em 2x2, o Corinthians passa aqui. Ah, tá. E 1x1 empata tudo. E eu vou te falar, esses caras vão jogar hoje o empate pra esses caras hoje. Tá do... É jogo difícil. É, eu também acho que eles vão empatar. É jogo difícil. 15 embaixo do gol, velho. Não, mas é independente disso. O Strongest também, todo mundo falou que era baba da. Ah, mas o São Paulo tá mal. São Paulo tá mal, mas ele descansou. Mas o Corinthians vive um melhor momento, o São Paulo vive um pior momento. Sim, sim, mas o time do Corinthians tá em formação, o time que tá montando. Olha, eu não tô falando que o Corinthians vai perder, eu tô falando só que eu não acho. Que é a baba hoje, toda. Não. Olha, acho que é um jogo difícil pra caramba. Ó, o Corinthians joga em casa, o Grêmio joga em casa e o Palmeiras joga em casa. O Grêmio joga com a LDU e o Palmeiras pega o Rosário Central. E o Corinthians vai pegar hoje aí o Santa Fé. Dos três jogos aqui que eu citei, o mais fácil é do Corinthians. E o Corinthians, desses times que eu citei, entre Corinthians, Palmeiras e Grêmio, tá, é o que melhor tá jogando. O mais difícil é do Palmeiras. Então, teoricamente, Domenico Gato, o Corinthians ele tem a obrigação de ganhar. Se o Corinthians, dos times brasileiros que eu citei aqui, é o que melhor tem atuado, e o adversário, teoricamente, mais fraco, a tendência é que o Corinthians tenha uma vitória muito mais fácil do que o Palmeiras amanhã e o Grêmio hoje. Essa é a tendência. Então, tendência. Eu falo de tendências, cara. Então, você é o nosso Calvin Klein aqui. O que quer falar? Mas deixa eu falar, tendência é uma coisa, velho. Eu quero ler aqui. É, o Tite quer falar. Fala. Não, tudo bem, tendência é uma coisa, mas o Strongest, semana passada, quando eu vi jogar com o São Paulo tá num bom momento, tá. Mas trouxe treinador novo, tava lá, a torcida foi, o caramba. São Paulo não conseguiu, São Paulo perdeu, gente. A tendência era forte que São Paulo ganhasse. Pra um clube que nunca tinha ganho no Brasil. Mas o São Paulo tava jogando uma bola que o credenciava achar que ia ser uma baba, né? São Paulo tá capengando. Eu queria só ler uma frase aqui. Até desde 200 anos atrás, até milhões de anos pra frente, sempre que São Paulo e Strongest jogarem, a tendência vai ser que o São Paulo tenha que ganhar o jogo. Sempre. Acho que é a mesma circunstância, a mesma. Apesar do Corinthians estar melhor que o São Paulo, mas o Corinthians também não é esse avião todo que foi um dia. Hoje não. Lógico é. Que é. Não é. Lógico não. Que é. Eu também acho que não é. O Corinthians está se poupando. Hoje tá voando com uma turbina só. Na fase final. Uma tweetada oficial que o Corinthians fez hoje. Lê aí. Fala, professor. Ler pra você. Eu vou ler para ti, vou ler para o Mano, para o RG, para tu, para todo mundo que tá aqui. Só para falar para ti. Todo mundo no superlativo do conjugal. Vamos lá. Hoje é dia de vestir o manto logo cedo. E preparar a garganta pra empurrar até o fim. Como assim? Preparar a garganta pra empurrar até o fim. Chama o Mota. Hoje é dia de Corinthians. Isso aqui é tweetado oficial do clube, tá? Inclusive, tá, Edu Gasparzinho já mandou deletar isso, já tá fora do ar. Ah, é do próprio Corinthians isso aí? Ô, oh, mano, exatamente. Pô, tá escrito o quê? Não, leia de novo a tweetada do Corinthians aí. Pô, mano. Hoje é dia de vestir o manto logo não cedo. E preparar a garganta pra empurrar até o fim. Porra, se é no site do São Paulo, hein, velho? Nossa! É histórico, velho. Nossa! É. O histórico é lá, velho. Olha, um é fama, o outro é realidade. É, não, pior que é. Tá aí, né? Tá escrito. Um é fama, o outro é realidade. Ah, de catar, que é Corinthians. E é hoje, então, velho. Foram lá batendo beijoqueiro. Até o fundo, velho. Muito bem. Vocês estão vindo do Estádio 97. São as manchetes do Estádio 97. No oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Também oferecimento da PV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. O Estádio 97 agora vai falar de impermeabilizantes Recubre Plast. Domênico! Domênico! Domênico! Domênico! Domênico! Dodô! Dodô! Dodô! Dodô! Dodô! O Dodô voltou! Tô aqui! O Dodô voltou! Não é que às vezes parece que você tá no outro planeta, aí você volta. Ela ficou encabulada! Ela tá tímida! Posso falar de Recubre Plast? Pode! Vou dizer uma coisa pra você, meu amigo, que está com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, você que tá com problema de montão, aliás, problema de umidade pela casa inteira, hein, gente? Olha hoje, olha pro céu, olha, quando começa esse tempo assim, como é que é? Lusco-fusco, rosco-fusco. Rosco-fusco, velho. É, olha, o cara já fica desesperado. Ih, vem chuva aí, vou me ferrar e tal. Olha, você não tem que ter medo da chuva, não tem que ter todos esses problemas. Pra isso, você tem que proteger a sua casa com impermeabilizantes que cobre plástico. Aí os problemas terminam. eles vão evaporar. Boa. Exatamente. Essa, como... essa foi, evapora. Essa foi boa. Quando a chuva vai embora, evapora igual, cara. Essa quem cobre plástico é 3 em 1. Primeira demão, sela. Segunda demão, pinta. E terceira demão, impermeabiliza. Aliás, o Recobriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores, né? Boa. Recobriplast também é o único com garantia de 5 anos. E você pode encontrar Recobriplast nas boas lojas do ramo, hein? Tem um site legal aí pra você consultar. Sim. Todas as lojas detalhadas lá, viu? É o sinteplast.com.br. Lembrando que o plast, o Sinteplast, esse plast é com T mudo. Sim. Sinteplast.com.br, tá bom? Te mandar um abraço. Ah, o seu Pedro, o seu Pedro. Santista, RG, adora você. Eu lembro do seu gosta Pedro. Do Azedão. Abração, Pedrão, é nóis. É, ele é proprietário das lojas Zebrão Materiais para Construção. Together. Ah, você viu que rimou? Zebrão, Zebrão. Materiais para Construção. Boa, Pedrão. Um grande abraço pro Pedrão. Aí, ó, o RG mandando um abraço, tá vendo? É, meu amigo, impermeabilizante é Recobriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Estádio 97 da Energia 97, lembrando, tá rolando a promoção, anota aí. É, o Estádio 97 vai te levar pra ver Barcelona e Real Madrid. É bom, que clássico, hein? Cara. Que clássico, olha o elenco de jogadores que vai estar em campo, hein? Messi, Luis Suárez, Neymar. Bom. Iniesta. Meu Deus. Do outro lado, Cristiano Ronaldo, melhor do que todos... Do time. Ah, Cristiano. É? Bale. Benzema, não sei. O Benzema andou machucado aí, mas não sei se o Benzema vai jogar. Ah, mas vai jogar. Mas é Real Madrid. O jogo vai todo mundo. E é clássico que, rapaz, não, é, não tem clássico que alguém queira perder, mas esse aí. Já estão pedindo a cabeça do Zidane, é? Ah, a torcida lá tá pé da vida. Você vê como é que é a coisa? É. Torcida lá tá pé da vida. Negócio de botar ídolo em banco pra ser técnico. E tomar além cuidado, de véio. Assistir esse mega clássico, você vai viajar. Na companhia de Domênico Gato, opa, de Bruno, de Cláudio Mota, você vai ter a oportunidade de, na sexta-feira à noite, antecedendo ao clássico, sim, que é no domingo, você vai ter a oportunidade de fazer o Estádio 97 ao vivo de lá, da Catalunha. Chique, hein? Chique. É, rapaz. Vai ser um estranho no ninho internacional. Chique, nós vamos montar um estúdio no quarto do Domênico. Ah, vai ser no do Dodô? Ah, no quarto do Domênico. Vai ser estúdio no quarto do Domênico. Tá tudo armado. Mas o Dodô gosta de dormir cedo. Não gosta do Dodô? Ah, mas ele vai ter que dormir tarde. Vai ter jeito. E vai fazer o programa de lá. Tudo linkado aqui com a cidade de São Paulo. Vai ser legal pro mundo inteiro ouvir. Boa. E aí vai chegar. Isso sim, sem contar que na sexta, durante o dia, vocês vão poder passear. E no sábado vão poder passear. E no domingo de manhã vocês vão poder passear. E à tarde? E à tarde vai pro jogo. É, aí sim. Aí ele dorme. Aí o bicho pega, velho. Hospedagem, passagem aérea, bons restaurantes. É, que delícia. E já começa a sensação daqui, que você vai viajar, viajando Singapura. Por onde? Singapura. Aí é bom, hein, RG? Terminal 3, né? Tá lá, que puta avião. Chique. Claro que já olha foi, RG. Na hora que você olha pelo vidro e vê aquela aeronave assim, o bicho não acaba mais, velho. É longe. É muita janela, viu, Dodô? É janela que não acaba mais, velho. Meu Deus do céu. Que atendimento. Aí você vai desembarcar na Catalunha, uma das melhores, mais bonitas cidades da Europa. Você vai ver. E o povo catalão, meu, é muito legal, é muito simpático. Porque às vezes quando você vai viajar pro exterior, tem sempre aquele que fala, não gosto de Paris porque o francês é antipático, não gosto de Itália porque o italiano trata mal. Pode ir que é de boa, Vou te falar uma coisa, o catalão é nota 10, cara te dá um atendimento nota 10. Sensacional. Super atencioso, é um povo muito bacana, vocês vão curtir demais, viu? Então, olha, vá anotando quantas vezes passa o avião do Estádio 97 no nosso programa. Tá? Você tem que anotar quantas vezes passa em um único dia do programa. Mas tem que anotar todas as vezes que passarem nesse único dia. Aí quando chegar o dia 11 de março, o primeiro ouvinte que entrar ao vivo aqui no Estádio 97 por telefone, no 3284-7097, tem que entrar ao vivo. Conseguiu a ligação, entrou ao vivo. O primeiro que entrar, falou assim, olha, eu quero pegar o dia tal e no dia tal... Tantos aviões passaram. Sim. Aí a gente vai pegar aqui o dia tal na nossa planilha e vai ver se passaram mesmo. Se tá certo. É 19 de fevereiro, aniversário do estádio. Nesse dia passaram tantos aviões. Acertou? Se você tiver certo, se o ouvinte que entrar lá tiver certo, sim, e tiver com passaporte válido pelo menos até 4 de agosto, sim, você vai viajar pra Barcelona pra assistir Barça e Real Madrid. Fantástico! Vai ser fantástico. E vai levar acompanhante. Motinha, e não desgruda da mão do mano lá em Barcelona. Não pode deixar. Vou cuidar do mano lá. Toma conta do menino, mano. Ah, se o menino se empolgar lá. Ah, ele fica. Rapaz. Vai ficar lá o mano? Eu poderia ser um correspondente internacional. Eu moraria em Barcelona. Moraria, mano? Fácil. Sem conhecer, eu moraria. Você tá falando aqui sem conhecer. Você vai agora que você chegar lá, velho. Barcelona é lugar pra escolher, velho. Aí você vai falar, vou ficar. Eu não voltaria para o Brasil. Não voltaria. Fácil, né? Adoro lugares que tem praia. Você vai, Botinha, também? Vou. Cuida da minha bagagem, hein? Mas qual é a sua bagagem? Qual é? Você vai cuidar pra mim. Mas você quer que a sua bagagem seja toda envelopada? Isso, plastificada. Bota na maquininha lá e põe. Roda ela. Bem apertadinha, né? E põe. Como é que chama quando é a quebra fácil? Você tem que botar adesivo? Frágil. Frágil, pode botar. Principalmente atrás. Ele é frágil? É o melhor, a sua bagagem? Ela é. E na esteira? Quando vier na esteira, quem pega? Coloca de bruços. Vocês estão irritando, velho. Apoio Singapore Airlines. A Singapore possui uma filosofia de design dos produtos que está sempre pensando em formas inovadoras para a satisfação dos seus passageiros. E a agência catalana de turismo, Barcelona, capital da Catalunha, tem de tudo um pouco, né, seu Bento? Tem, com certeza. Ah, fala de nós, seu Bento. Amanhã, hein? Amanhã vai ser pesado, amanhã. Amanhã e quase amanhã tudo vendido, hein? Quase tudo vendido. Casa cheia? Bora, tem que ter 36 mil vendidos. É isso? Você sabe que tem um problema aí, viu, seu Bento? É isso, vamos falar? Será que tem um problema? Pode ter um problema sério amanhã, né? Qual que é o problema sério amanhã? Não. Tem 1.700 ingressos para a torcida do Rosário Central. Eles estão prometendo vir em 3 mil. Hoje teve reunião lá no Palmeiras. Pediram reforço policial. Porque eles querem fazer igual na Copa do Mundo. Chegar mesmo sem ingresso e tentar entrar de qualquer jeito. Segundo foi dito lá no Palmeiras, a expectativa é que venham 3 mil torcedores do Rosário Central. E só tem 1.700 ingressos. Mas aí todos não é problema nosso, né? Não falei que é problema do Palmeiras. Estou falando que isso é um problema do Palmeiras. Mas é um problema. Ô, Domérico. Aí dentro de campo, né, Gabriel Jesus atualizou o contrato. Na verdade, mexeu no ele atualizou o valor. Ele atualizou, ele foi que ele deu um F5. Isso, acho que aumentou então, F5, o valor. Aumentou lá. Quais dele? O quais, né? Entrou certo. Quais me. Exatamente. Para poder aumentar a multa. Você sabe que aumenta o salário, aumenta a multa, né? Exatamente. Não é verdade? Isso aí. E aí? E amanhã. Na dúvida, Marcelo Oliveira ainda não escalou o time que vai jogar amanhã, mas a tendência é o time que vem jogando aí, jogou contra o poderosa Ferroviária. Deve ser esse mesmo time que entra em campo aí. Esquenta a cabeça que amanhã ele liga pro Dodô e acerta o time. Você vai ver. Eu espero Marcelo Oliveira. Espero que o Paulo Nobre, que desceu lá para conversar com todos os jogadores, tenha colocado a casa em ordem. Porque a casa está totalmente fora de uma ordem. Tem dado uma carcada. Porque é o seguinte, né, Vigênio? Não é possível. O Palmeiras investiu muito dinheiro e precisa ter a volta desse dinheiro dentro de campo. Não é verdade? Então não pode não acontecer. E eu acho que a melhor forma é a Libertadores. E amanhã é um jogo em casa. Eu acho que assim, Libertadores, você tem que, para você classificar, você tem que ganhar os 3 jogos em casa. Você tem que mandar 9 pontos. Se você perder ponto em casa, você é obrigado a conquistar fora. Fora é difícil. E vou dizer uma coisa. O Rosário é um time muito forte, é um time muito bom da Argentina. Talvez um dos melhores hoje da Argentina. Melhor até que Boca. Que Boca e River, talvez está nesse nível aí. O Boca tá vivendo um momento meio estranho. Demitiu o técnico, contratou o ex-jogador deles, Esqueloto, como técnico. Faz uns 2-3 anos que assim, Rua Barrena. Mas o centroavante do Rosário não joga. Pelo menos é um pouco melhor para nós, né? É um goleadão ele. Ele não vai vir, né? Parece que ele tá machucado, não sei. Bom, enfim, vovó, precisamos ganhar esse jogo. Porque aí o Palmeiras mete 4 pontos. Fica numa situação mais tranquila e torce para que o outro jogo da chave, que é o Nacional de Manaus, que vai jogar em casa, né? E o River Plate. Tá tudo embolado, né? Tomara que eles tenham uma dificuldadezinha e empate aquele jogo lá, porque aí fica legal pra gente. Porque depois não pega o Atlético aqui em casa. O Nacional. Desculpa, Nacional do Uruguai, em casa, e tem que também tentar vencer. Aí sim a coisa começa já a encaminhar a classificação. Boa. Caso contrário, fica difícil. Você vê, o São Paulo está numa situação difícil que perdeu um jogo. Você imagina, o Palmeiras não pode pensar em empatar esse jogo aí. Se empatar, tem que torcer para os caras empatar o outro lá. Sim. Vai ficar tudo igual e tentar. Só que é o seguinte, você joga em casa, 2 pontos fora, né? Já perdeu 2 pontos na estreia do... É, porque eu acho que o Palmeiras poderia ter vencido aquele jogo lá. É que esse River aí do Uruguai... Ele acha que vai ser o saco de pancada. Como ele é, em tese, o saco de pancada do grupo, em tese, é que nem a história do Trujillanos na chave do São Paulo. É, mas... Né? É aquele que você tem que ganhar fora. E o Palmeiras estava ganhando por 2 vezes, Sombra. Eu sei. Tava 1-0, empataram, 2-1, tava acompanhando, acabou empatando, então... E vai ter amanhã vai ter o corredor verde de pessoas, é, de gente. Tem policial, tem um policial vai que acabou de divulgar aqui. Corredor verde. Corredor verde, a polícia falou que talvez não tenha, hein? No jogo da Copa Brasileira, eu tava com comigo. Um DJ da rádio aí, a gente não conseguiu passar, sabia? Eu lembro. Por quê? Porque não dava, era muita gente, a polícia parou tudo, né? Foi bonito. Você foi com o teu carro, vó? Foi no carro com o DJ? Ah, né? Eu fui no carro com ele, olha, eu não lembrava das coisas depois. Vai na minha, próxima vez, vai em 2 carros. Ô, vovó, não, eu não lembrava falar. Das coisas adorou, depois. Adorou, viu? Hã? Adorou. Olha, a polícia... Só pra falar disso aí, ó, ele é tão bom, o DJ, que até aqueles gelo seco dentro do carro ele faz. Você tá brincando? É? É mesmo? Era gelo seco, vó? Você tem certeza? E era com cheiro? Eu não lembro direito. Ficou ruim de memória depois. Bem, vó. Aquela fumaça toda era gelo seco? Ah, eu não lembrei, viu? Você abriu o vidro, vó, do carro? Eu abri. Ele falou, não, fecha que não pode. Não deixou abrir? Não, falou, fecha logo que não pode. Sumaré, mas a vó comeu, hein? Tava numa lara, meu amigo. Ô, Jojo, depois que eu dei no carro, me deu Larissa, viu? Larissa? Larissa, tudo. É Larica, vó. A Larissa é a Manuela, lá do SBT. Ai, deu fome de boa. É Larica, vó. Desculpa, a frase do Arnaldo Sacomani ontem foi sensacional. Lindaço, olha, foram os várias. Qual delas? Não, melhor, foram várias. O Sacomani deu um show ontem. Qual delas? Mas quando ele falou que as mães, os pais das crianças da novela enche o saco, que ele pediu pro SBT pra contratar a criança órfã. Sensacional, cara. Agora eu vou dizer uma coisa pra você, hein? É, a torcida deve fazer uma grande de uma festa, porque se fizer de novo o que fez na final contra o Santos, ajuda sim. O jogador, ele fica... Ó, o Jean comentou, ele viu lá no tape tudo o que aconteceu no jogo contra o Santos, ele falou, pô, não tem como não se motivar com isso, cara. É uma coisa sensacional, não tem como. E eu não participei do negócio. Mas se eu vejo, acho que eu fico emocionado, eu vou ficar louco dentro de campo. Assim, acho que... E outro detalhe, a torcida do Palmeiras tem que fazer a parte dela tentando incentivar o time, que não vive um momento bom, então é assim, tem que incentivar, não pode vaiar. Tá 30 minutos do primeiro tempo, não conseguiu fazer não o gol. Não vai, viu? Não tem acontecido, não. Não fez o gol, não... Eu sei que não até agora, mas quando terminou o primeiro tempo contra o Ferroviário, vaiaram. Ah, vaiaram. Bem pouquinho, viu? Não vaiaram, vovó, vaiaram. Não pode acontecer isso. Vó. Então assim... Eu tava lá, eu não vi. Então, vovó, tudo bem, por menor que seja, vai. Então, vamos lá. Você tava onde? Você que vai... Não, veja só. Você que vai no estádio amanhã, você que vai no estádio, comprou teu ingresso, você que tá preparado pra torcer, torça. Não deu certo o primeiro tempo, tá 0-0, tá difícil, o Palmeiras não tá jogando bem. Se você vai, é pior. Tente incentivar. Ao findar do jogo, se a coisa não acontecer, tudo bem, eu concordo, tem que vaiar, tem que criticar, tem que xingar, tudo bem. Mas espera o jogo acabar. É verdade. Durante o jogo não, né, por favor. Agora, se virar 4-0 pro por Rosário. Por favor. Ei, Domingo, vamos dizer que vire 4-0 pro Rosário. Vira 4-0, eu vou virar 4 tapas na tua cara. Ele sim, é chato isso aqui. Não, Domênico. Aqui não é, aqui Palmeiras não é Santos não, ô, trouxa. Desculpa, é por causa dele. Mas ele não tem nada a ver com o Santos. Não é pra você, não. RG, não é o seu Santos, é o Santos dele. Mas eu vou te falar um negócio. O nosso jornalista Cláudio Azevedo. É chato, evidente, que é jornalista. Existe um estágio 97. O Catso que ele é. A ser antes de Cláudio e depois de Cláudio Azevedo. É porque eu trouxe aqui toda a minha credibilidade de jornalismo. É a primeira vez que o estádio tem credibilidade jornalística. Você tá louco. Isso é credibilidade, nós estamos tudo ferrado aqui. É a primeira vez. Se virar 4-0, você vaiaria ou não? Se tivesse no jogo. Vou virar 4 palmas da mão na tua cara. É isso que vai acontecer. Bruxa. Domênico. Sem violência. Ah, vai pro inferno você. Um jornalista com tal formação e você sendo tão formação. O outro tem formação, esse aqui não. Que absurdo. O outro sim, o original sim, esse aqui não. Eu só quero fazer um pedido antes de continuar o programa. Ó, Zé. O pessoal que fica ali na arquibancada leste. Para de gritar que eu não consigo ouvir as informações dentro de campo. É. Pelo amor de Deus, fica todo mundo gritando Palmeiras, meu Palmeiras. Você vai correr muito, né? Eu não consigo ouvir. O Marcelo grita de um lado, o outro abestado. O Gargamel. Você lembrou do negócio? Você falou que se eu pedir para os caras não gritar, Ontem cheguei em casa e tava vendo o segundo tempo do jogo de São Paulo. Na hora que o Rodrigo Caio, o time entrou, vocês viram isso? Eu tava vendo. O cara deu um berro pro Rodrigo Caio, vai, ele olhou na hora e respondeu. É, cara. Porque o Rodrigo Caio tava no meio de campo. O cara gritou lá do alambrado. Um cara. Ai, meu Deus, ele olhou. Dava pra ouvir. Ah, mas dá pra ouvir. Tudo. Mas ontem não tinha ninguém, né, meu? Então. Qualquer um que falar lá consegue ouvir. Santos, né? Santos. Oh, Benjamin esquecido pra caramba, né? Esqueceu quando nós fomos jogar no Pacaembu e nossos fãs gritavam. Olha, a gente gritava lá, pô. Aliás, o Sombra. Sim, mas aí é um jogo do time profissional. Pela informação, o jogo do Nacional contra o River é hoje, hein? É hoje o jogo. Nacional, hein? Não sei, mas é hoje. O Azedão ia falar, você cortou ele. É. Ele ia trazer a informação. Ele ia trazer a informação. Ele só traz informação querendo prejudicar meu time. É esse trouxa aí. O senhor é um trouxa. O senhor é moleque, hein, senhor? Você é moleque, hein, senhor? É moleque. Eu fiquei sabendo que o Azedão. Qual que é a informação, Azedão? Fiquei sabendo que o Azedão tem uma quentinha sobre o Palmeiras, hein? Não tem quentinha nenhuma, não. Fiquei sabendo que ele tem uma quentinha sobre o Palmeiras. Ah, não tem quentinha nenhuma. Não tem quentinha nenhuma, não. Libertadores é pra time pequeno. Como assim? É mesmo? O próprio rapaz aí, o Mano, uma vez falou. Tá jogando negócio no escanteio. Outro dia jogou... Jogando negócio no escanteio. Jogou gás lá no meio do jogador do River. Entendeu? Campeonato bom, Paulista. Mas Zedão, gente... Quero ver ganhar o Paulista aqui. Mas vocês perderam o Paulista. O Paulista devia dar vaga pra Champions. Azedão, se a gente tivesse lá, ia ser bom, hein? Nacional e River, 19h30. Tá, então a gente vai acompanhando aqui. Vai. É. Vai acompanhando aí, torcendo pelo Nacional. Fala, seu Bento, nós que não vamos pra Libertadores, seu Bento. Não estamos na Libertadores. Ó, tomando bronca aqui. Faz correr uma lágrima agora da RG, hein? Por que você tomou bronca? O problema é saber se ela é merecida. Não, é. Ó. Vai gravar lá. Ó, basta. Você tem que gravar. Vai gravar o WhatsApp. Viu, RG? Você fica mal. Eu? Como assim? Porque nessa semana todo mundo tá jogando Libertadores, vocês não. Dá uma invejinha. Comentário otário, hein? Não é mal. Mas você não é jornalista ou trouxa? Não é mal. O RG tá com a cara do Chaves naquele episódio que tá todo mundo indo pra cá. Aí, ó, fala aí, ô trouxa. Não é gato mal, do xereque. Mas você fica puto da vida, porque, pô, você teve duas oportunidades, você teve duas possibilidades. Você fica puto com inveja. Inveja não, não tem inveja de ninguém. Não, mas cada não você. Não. Inveja do de só vocês estão fora. Ah, eu tenho que responder por mim. Não, filho. Mas você tá tirando um saldo da sua vida. Você percebeu isso aí. Não entra na pilha. É, mas vamos junto. Os caras se unem contra a favor dela, né? Estão deixando a RG responder. Eu não fico com ciúme. Elas estão unidas. Eu fico puto, só as meninas. RG, mas o peixe tá de folga. Eu acho que é inveja. Me falou aí, não joga. Né, sobre a história lá do Vanderval lá, descartou, né? Ah, ó, nada a ver isso aí. Não, mas teve mesmo a conversa histórica de contusões do cara. Quem foi o melhor jogador holandês da história do futebol brasileiro? Nada a ver. Seedorf. Não. Bergkamp. Não. O Bergkamp jogou aqui? Não, o Seedorf sim. Ah, jogou. Qual outro jogador brasileiro? Pra mim, Van Peta. O juiz não vê esse também. Boa. Vai, tá Valdemar. O melhor treinador holandês Valdemar. Foi Vanderlei Luxemburgo. Ô, Benjamin, eu tô começando a concordar com o Mota. E a melhor cantora holandesa desse país foi Van Luza. Eu tô começando a concordar com o Mota. Não posso falar um negócio, gente. Eu vou embora. Quando é manchete do Corinthians, o cara não abre a boca, quando ninguém fala nada. Quando é qualquer outro time, ele não deixa falar, velho. Sobre o Santos, há quem diga que o Santos está interessado em Kardec e Michel Bastos, que já teria inclusive consultado a possibilidade de ter Michel Bastos, e a direção de São Paulo falou não. É, hoje eu tava assistindo lá o programa dos meninos aí, do Mano e do Benja. Do Corinthians. Lá na Foz Esporte, né, mano? Lá na Foz. Da hora. E tava vendo sobre essa notícia aí, e concordo com o pessoal lá, com a maioria, eu acho que não tem nada a ver, Michel Bastos, Santos também, não faz. Mas o Modesto afirmou que pode ir atrás, sim. Tudo bem, salário. Tudo bem, mas, pô... Você não gostaria? Não, veja bem, se o cara tá conseguindo acertar uma situação financeira dentro do time, dentro do clube, você traz esses caras, você quebra tudo isso. Pô, não ficou com o Robinho, por causa de grana. Né? Não ficou com outro, por causa de grana. É. Agora vai buscar o cara lá no São Paulo. Então você é contra. E ganha, porra, Será meio milhão? Você é contra. Você não é contra, ele é... Eu não entendi. Você é contra ou a favor? Você não entendeu? O problema seu. Não, você falou... Nossa senhora! Não, então, mas ninguém entendeu. Não, todos entenderam. Você entendeu, mano? Todos entenderam. Você é a favor ou contra? E o importante é que o Lucas Veríssimo renovou o contrato. Ficou aberto. Que é o garoto, né? Renovou o contrato. Então, isso que é o interessante. É prestigiar a nossa base, os nossos garotos. E vamos descansar e treinar bem para pegar o Coringão domingo. E o Michel Bastos, você quer ou não quer? Entendeu? Isso não é do seu pecúlio. Nossa, mas de novo. É porque ele não quer emitir uma opinião. Não sou eu. É o torcedor do Santos que está ouvindo o Estádio 97 e quer saber. Você é a favor ou não? Você entendeu o que eu disse no começo com relação ao Michel Bastos, Benjamin? Eu entendi perfeitamente. Ele quer ou não quer, Dudu? Então pronto. Ele quer ou não quer? Ué, ele falou, você não viu? Não, eu vi, mas não entendi. Ele não quer me responder. Olha o Sombra. Oi, amor. Olha, hoje, antes de sair de casa, acho que o Dodô e o RG lustraram a ferradura, cara. Estão dando cada coice no Benjinha. Olha, ô Jojo, se você tivesse andado no carro DJ aí, você estaria bem mais calmo, viu? Mas eu tô calmo, eu não fiz nada pra ninguém aqui. Não, mas fala, mano, você entendeu? O RG quer ou não quer o Michel Bastos? Não, eu entendi que não. Eu deduzo isso. Então, se você entendeu, é porque você entendeu. Agora, o Benja não entende nada. Pô. Mas é que o Benja tá pedindo talvez um pouco mais de contundência. É só falar assim, eu não gostaria, ponto. Eu gostaria, ponto. É que parece que ele explicou da seguinte maneira, olha, ficou aquela mensagem. É porque o problema é a grana, trata-se de um grande jogador, mas tem o lance da grana e tal. Dá a impressão que até aceitaria se não fosse a questão da grana. Se fosse um salário de 200 pau que é o teto do Santos, você gostaria? As duas meninas é difícil. Olha, ele não responde. As duas meninas. Olha, vocês estão atacados. Benjamin, você está atacada. Eu proponho aqui uma brincadeira entre todos os integrantes. Que tipo de brincadeira? Eu não tô atacado. É uma brincadeira com bebidas. Chama Eu Nunca. Já brincaram? Eu Nunca? É. Todo mundo fica com copo de alguma coisa. Uma coisa que deixa você louca. E aí, quando você. Aí a primeira pessoa fala: eu nunca beijei um homem. Quem beijou, toma. Por exemplo, no caso, ele é a Domênica. A gente já toma. Olha o respeito. E o Mota. Aí vai pro segundo. Você, senhor, fala, olha aqui. Trouxa. Você brinca com ele lá. Comigo aqui, você não vai brincar mais, não. Vamos brincar de Nunca. Todo mundo, Katsu. Tá o Katsu. Ah, eu queria brincar pra relaxar. Não vou mais. Já me ficou disso, Mota? Segue o programa aqui. Falando, eu nunca. Olha, é só vir uma pessoa com uma ideia original. As duas estão com brinca cólica. Brinca com ele lá. Só vem com uma ideia. Vai lá brincar com ele, então. Vai você, o Benjamin, e ele brincar, então. As duas estão com azia hoje. Eu nunca. Brinca lá, ó. Não precisa mandar muito, não, que ele sai de mão dada. Ô, mano, você não brinca, mano? Você não brinca? Ah, se todo mundo participar aqui, eu participo. Você quer brincar com ele? Ô, Bal, você pode só responder você aqui no microfone, por favor. Velho. Você entendeu, no fundo, o RG quer ou não quer o Michel Bastos do Santos? Olha, o que você entendeu? Eu acho que ele quer. Oi? É, acaba ficando dúvida. Nossa. Ô, Mota, você entendeu o quê? Ele não quer. Landucci? Ele não quer. Ah, foi o que eu entendi, né? E o Sombra? Nossa. Não, pra mim fica evidente que quer, mas pra fica se apegando também. Nessa história do salário. Pra mim também. As duas meninas, elas não entenderam. O Bá também. Calma, RG, calma. As duas menininhas não entenderam. RG, calma. Elas não entenderam ainda. Oh, oh, elas não entenderam ainda. Mano! Oi! Mano! Vamos falar agora da Palma. Foi meio mal ir, né? Mano! É isso aí, rapaziada. O verão tá aí, né? E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein? Apolo Ar-Condicionados, que é a maior distribuidora do país, apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG, hein? São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia, cara. Olha, não tem nada melhor do que um ar-condicionado, cara. É mais importante você ter um ar-condicionado na tua casa do que uma mulher e um filho. Lógico que é. Eu sei que isso choca, mas é verdade. Porque ó, o ar-condicionado, toda hora que você ligar, ele vai te dar prazer, Domenico Gato. A mulher nem sempre. Ó, minha dica do dia é a seguinte, galera. Ar-condicionado comercial split teto inverter de 24 mil BTUs. Ele tem a proteção anticorrosão, é mais econômico, repito, hein? Até 60% de economia. Ele é rápido e silencioso demais. Porque não tem nada melhor, RG, do que você ter um aparelho silencioso. É verdade. É melhor, isso, né? É importante. Aquele lá que você liga assim, você não sabe nem que ele tá lá, velho. Só vai resfriar o ambiente. Poxa, ali, não incomoda o vizinho, incomoda todo mundo. Verdade, é ou não é? Verdade. Show de bola. E aproveitando esse clima de verão, amigão, a Polo Ar está com uma baita promoção, hein? Ligando no telefone da Polo Ar, que é o seguinte, ó. 0800-889-8989. Você encontra este e outros aparelhos da linha LG em condições únicas no mercado. Você não acha mais em lugar nenhum, tá bom? Então você já sabe, né? Com a Polo Ar-Condicionados e a LG, você entra no clima! É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97, que tem um oferecimento também do Extra. Você merece mais, você merece um Extra. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o Narigudo vai falar da Acer. É, vamos falar da Acer, amigão. E olha, no meu enquete aqui, mano, 78% não entendeu ainda se o RG quer ou não quer o Michel Bastos no Santos. É complexo isso. Mas olha, amigão, o que você quer? O que você quer, rapaz, pra ser? Olha, quer ser campeão? Tem freio, velho. Quer ser campeão? Não tem. Olha, não provoca o moto. Essa não tem. Quer vitória no clássico? Sou eu! Quando convém! É o Bruce. Porque até eu tô me imitando, sendo imitado por você. Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Olha, se o que você quer é moral e investir bem, é essa que você quer. A Acer oferece o melhor investimento por metro quadrado com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia e sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Acer também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Acer já vêm com a fechadura biométrica, a chamada Digital Door, e você não paga nada mais por isso. Pois é, amigão, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Vá ver com seus próprios olhos. Venha visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente, e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde do meu ex-amigo Domênico Gato. É só ligar lá. 3666-0900. 3666-0900. E fale com o consultor Acer. Você também vai querer um Acer. É Acer que eu quero, amigão. Um abração lá pro Rafa Rony, já mandou o WhatsApp. Tá lá na Arena Corinthians já. Aí sim. Tá lá na Norte. Você falou de dá, coração, né? Que o Domênico é ex-amigo? Você falou de coração que eu sou ex-amigo? Porra, velhinho! Ex-amigo seu, é isso? E só pra registrar... Ô, quero ouvir ele falar. Ô, trouxa! Mota! Fala no microfone. Não, Mota não! Eu? Mota não, esse trouxa que vai falar. Eu também não tô gritando trouxa. Não, ele. É o trouxa, não. Realmente, às vezes, eu sou mesmo, velho. Amigo! E aí? Olha... Fala! Fala, amigo! Fala aí, ô, sem freio! Fala no microfone aí, ó. Fala, amigo. Não faz a glória não, hein? Olha, o que eu queria falar é o seguinte, aquilo eu fiz pra mexer com os brilhos. Não, pode falar. Lógico que eu te adoro de paixão, velho, você tá louco. Eu também. Foi de manhã. Você é o Katsu. Você é moleque, olha, eu não quero brincar com você, hein? Olha, depois do primeiro ouvinte de hoje... Sobre, se tivesse o Domênico e o RG no penhasco, você tem que salvar o Sombra. É sempre você que sabe brincadeirinha de penhasco. É seco. E eles gritando, socorro! Tem que salvar o Sombra. Não, esse é o RG gritando. Aí você tem que gritar. Aí você tem que salvar um. Você salva a brincadeirinha do penhasco. Olha, cara, dá meio que na mesma. Vai o mais leve, né? A brincadeirinha do penhasco. Pra não dar uma contusão no braço. Então... Ele fez até com o Sacomani essa brincadeira. É. Do penhasco, não foi? É, nova, né? Sensacional. Olha, mas hoje... se tivesse o Domênico e o RG no penhasco, Bá, você salvaria quem? Porque o Bá no pipoca. Domênico. Só porque o Domênico é a voz padrão da rádio, né? Claro. Ó. Grava a vinheta. É. Nossa, RG número 1. Durante o dia a gente precisa tanto do Domênico, velho. Garante o pão nosso de cada dia. Mota, se tiver o RG e o Domênico no penhasco, você salva quem? Eu pulo com os dois. Aí, Motinha, nossa, é mentiroso. Puta um cara falso que nem você. Só... É que ele, durante o trajeto da queda, ele vai tentar ainda salvar um. E é o Domênico. Eu pulo com os dois, mas dois são brother, velho. Gente, vocês não estão dando importância. O nosso futebol será salvo. Vocês reclamaram tanto disso. Tá rolando aquela CPI lá que o Romário criou, né, sobre o futebol, aquela coisa... Não sei que a gente fala de coisa séria, lógico, né? Lógico, então, tá rolando lá. E agora vai ser rolar mais uma, da Câmara. Qual? Então são duas CPIs agora do futebol. Agora vai, gente. Não, toda vez que eu ouço a palavra CPI... Pedaço. Sabe por quê? Porque a gente sabe que nunca dá em nada. Dá em nada. E o Coronel Nunes, presidente da CBF, não compareceu à CPI do futebol. Lógico, não vai dar em nada, só para informação. Então vão acionar a Justiça do Rio de Janeiro para que ele seja intimado a comparecer à CPI. Mas isso é informação, não vai mudar nada, ele vai continuar sendo presidente, esse é o país que você vive, tá bom? Estádio 97 da Energia 97. Lembrando, depois desse ouvinte que vai entrar no ar agora, temos uma novidade muito bacana pra você que gosta e ama o Estádio 97, tá? Legal pra caramba! O Estádio 97 vai pra primeiro ouvinte, no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o Arthur. Fala, Arthur, tudo bom, meu velho? Tudo bem, e você? Bom, Arthur do quê? Arthur Gomes Lobato. Gomes Lobato, quantos anos? Parente do Monteiro? Não. Todo mundo faz essa brincadeirinha mesmo. A gente chamou de previsível agora, Benjamin. Mas eu não conheço. Mas daqui a um pouco o nego não vai nem saber quem foi Monteiro Lobato, viu? Já não sabe. Se for virar. Pergunta pro Monta. Dá um Google aí, Monta, pra você ver quem foi. Inclusive, por falar em Monteiro Lobato, tava vendo uma reportagem sombra. É uma mulher, hoje, uma senhora, né? Que comprou o sítio no qual ele viveu. Se inspirou pra escrever batendo, o sítio, né? do Pica-Pau Amarelo. Na área lá. Oh, não fala em sítio, velho. Sítio dá problema. Hoje em dia tá dando problema. É bem legal, cara. A mulher abre o sítio pra visitação. Acho que é caminho de Campos do Jordão, viu? Porque se eu não me engano, uma vez eu fui pra Campos do Jordão. Uma das vezes que eu tive o desprazer de ir pra aquela cidade chata. E... Você não gosta de Campos? Povo chato, cidade chata. É, aquela coisa de brincar de ser Europa. Tem uma avenida lá com umas casas parecidas com a Europa. Bom, mas também Nossa, mas eu gosto mais de Monte Verde do que de Campos do Jordão. Monte Verde é legal. Acho muito mais legal. Eu também prefiro Monte Verde. Monte Verde, pra falar a verdade, não é uma cidade, na verdade. É uma vilazinha. É uma vilinha, né? Que, aliás, Monte Verde, se não me engano, pertence a uma cidade de Camanducaia, se não me engano. Lembra do da rádio Camanducaia? É uma hora sensacional. Mas, viu, mano? Show do rádio. Uma vez, se eu não me engano, eu acho que eu vi lá, sítio do Pica-Pau Amarelo, lá. Acho que é por lá mesmo. Legal. Bom. Engraçado que não tem um parque, né? Devia ter um parque que fica pra Amarelo. Eu acho que tem. Tem, sim. Tantos personagens. Se informa melhor antes, mas deve ter. Tem sim. Mas o sítio do Pica-Pau Amarelo da nossa fase, quando passava na Globo aquilo lá, era legal pra caramba. Mas não dá pra dizer que a outra fase não é legal, porque não. Isso é uma coisa mais nostálgica nossa. Sim, mas sim, eu tô falando da nossa, falei da muito nossa legal, geração. Era legal pra caramba. Muito legal. A Narizinho, como é que chamava? Pica, a atriz da Globo, é a Rosana Garcia. É. A Emília era... Onde anda a Rosana Garcia hoje? Tá na Globo. Continua? Opa. Se fosse feita uma versão hoje, quem seria o Garibaldo? Domênico Gato. Mas Garibaldo não entra na Vila César. Se liga, RG. Garibaldo é Vila César, não sou chucro. Vila César. Olha só. Puta, meu, bicho chucro. Vila César. Olha só, eu sempre... O cara meteu o Garibaldo no sítio do Pica-Pau. Tinha que ser quem seria a Cuca? A única coisa que ele lembra, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas tudo bem, nós estamos falando do sítio do Pica-Pau Amarelo, não do Garibaldo. É, tudo a mesma coisa. Que tudo a mesma coisa. Vamos falar que o Emil também era. O Caco dos Mopeds. É isso. Eu queria dar uma opinião aqui, tá alguém? Cuidado com o Cuca. Primeiro assim, RG, e o animal? Parabéns pela briga aí, tá ok? Tem que brigar mesmo, entendeu? A porrada é o que resolve, né, os problemas da humanidade, tá ok? Eu sou contra o sítio do Pica-Pau Amarelo, tá ok? Por quê? Porque foi um seriado feito pra criança, tá ok? E o principal personagem... Isso combina. Ó, o cavalo aí. O principal combina, personagem... Perfeito. Como é que chama o principal? O Visconde de Sabugosa, né? Você tá incentivando a criança a se masturbar, tá ok? Eu sou contra. Eu sou contra esse seriado, tá ok? Que lixo, velho. Não sou a favor. Ô, Mota, o Rogério Princinote aqui no Twitter. Parabéns, já pergunta pro Mota se tivesse no penhasco. Donald Trump e o Bolsonaro, quem você salvaria? O Bolsonaro, tá ok? Pô, soltava os dois, velho. Não, você tem que salvar um. Não tem que salvar nada. Não, você não tá entendendo. Às vezes na vida a gente precisa de sacrifício, esse é um Mota, vale. Saiba responder as questões. Não. Como não? É, tá vendo? A grosseria vem dele, tá ok? Não. Me nego. Bota, não venha com estupidez e ignorância. Não. Ô, olha pô, só. Da onde vem isso? Eu vou responder essa questão. De onde convém? Se um dia a minha vida dependesse do Mota, eu mesmo pularia, tá ok? Por favor. Mas Arthur, por favor. Oi. Vamos preencher o seu formulário aqui, vai. Quantos anos você tem, velho? Eu tenho 25. RG, 2.5. Ah, seria bom se fosse o da Távola, né? Sensacional! É. Sensacional! Trocadilho! Lá vem! Ah. Dois? Foi tá louco! Foi bom, hein? E o bairro? É, vamos ver se o beijo adivinha aí, é Vila Luzita. Eu não entendi nada. Vamos ver se o beijo adivinha aí, é Vila Luzita. É que tá picotando. Mas se é o que eu, se é o que eu entendi direito, é Santo André. Eu que eu conheço. Santo André, Vila Luzita. Luzita. Luzita. Olha, é verdade, Santo André, você bem lembrou bem, bicho. GPS, nota... 10! Nota... 1! Mudou bem, vai. Visconde de Sabugó. Garibaldo no sítio do Picapau. Visconde de Sabugó. Cuidado com a cuca. Time que você torce, Arthur? Sobe o hino do maior campeão nacional aí. Palmeiras e chupa todo mundo. Peraí, Palmeiras? Fax ou conquistado em campo? É. Ah, o Galinha. O Galinha. Lembrando que tá valendo. Vé, essa coroca. Piada aí. Lembrando, tá valendo torcida estádio 97 pro jogo do Palmeiras amanhã. E a avó vai. Contra pode o pode Rosário. Falar já, Sombra? Pode, claro. Eu quero ir na torcida Estádio 97. E você vai gostar demais. Essa torcida é uma torcida exclusiva da Energia 97, no camarote único. Top. Atendimento nota 10, você vai sentir em primeiro mundo. Tem comes e bebes. Comes e bebes. Olha, bebes. Legal. Bebes. Legal demais. Beja sua calcinha. É muito confortável. Pessoal do Único aí, meu, ó, atendimento. Que camarote legal, cara. Muito bom. Eu fui sábado. Olha, eu comi um hot dog da outra vez, viu? Que delícia. Eu jantei. Eu gostei. E viu? A senhora pede no copo batido, né? Porque a senhora já não tem mais... Ah, não! É, pode ser, é tão bom. Que nojo. Uma ideia, meu. Vê um dog no copo. Ô, eu jantei. Ô, Jojo. Antes que alguém fale, né? Porque o Moitinha, ele põe no Google... Ele escreve polêmica do Palmeira. Aí ele fica procurando o dia inteiro pra causar aqui. O vovô patrocinador lá deu uma entrevista. O menino lá que tem cara de gripe lá do Yahoo, lá o. Cara de gripe? O Jorge Nigola lá. Ele tem, sabe, Nicola. Parece que ele vai dar uma. Espirrar a qualquer momento. Ele deu uma entrevista e falaram que. Ah, porque o dono da vovozinho lá disse, falou mal, ele não falou nada de errado, viu? Resumidamente, não, nem... explica o que aconteceu, teve uma polêmica. O que aconteceu? Ele já até sabia. Mas você não explica, velho. Até sabia, você já. Você tá falando, você tá rosqueando, velho. Qual é a polêmica? Porque a Avante fez uma propaganda na camisa do Palmeiras. Sim. Né? E a patrocinadora do Palmeiras não gostou. Isso é outra coisa ainda. Ah, essa é outra? É outra. Aí. Então essa foi uma das polêmicas. Que a patrocinadora não gostou nada de não ter sido avisada. Porque quem tem direito de fazer propaganda na camisa do Palmeiras seria a patrocinadora. Mas em nenhum momento ela falou isso em público. É, mas isso falando dos bastidores. Eles deduziram isso só porque o Palmeiras não ganhou 5 milhões terça-feira. E aí eles deixaram de pagar os 5 milhões porque iriam pagar o Palmeiras. Mas não deixaram, eles vão pagar hoje. Então deixaram, mas vão pagar hoje. Não, mas não deixaram por causa disso. Mas já pagou? Aí eu já não sei. Só ver lá o TED se caiu. Que faltava o Paulo Nobre põe do bolso, velho. Deixa eu ver. A avó recebeu o zap zap aqui, deixa eu ver. Então, Jojo, só pra explicar que não tem polêmica Arthur, nenhuma. Oi. Diga pra Domênico Gato se o Palmeiras amanhã vai atropelar o Rosário Central ou não. Porque eu tô vendo o Dodô muito cabisbaixo em relação a esse jogo. Tô vendo o Dodô meio descrente. Atropelar não sei não, mas ganhar tem que ganhar, né? Jogando em casa, Libertadores. Ainda mais que a torcida toda lá vai estar lotado o estádio, tem que passar... O carro mesmo. Ô, Domênico, eu ouvi até uma declaração do Jean, sim, antes de ontem, e hoje foi a vez do Fernando Praz. O Jean, ele meio que colocou numa situação ali em que o Marcelo Oliveira não quis expor no domingo. Porque o Marcelo Oliveira, quando foi questionado a respeito do jogo pífio que o Palmeiras fez aí pelo Campeonato Paulista, ele meio que colocou numa situação que ele não sabia o porquê o Palmeiras estava agindo daquela forma ou então não estava jogando bem. E o Jean falou, com todas as letras, ele falou, tá faltando um pouco a mais de cada jogador em campo. Os jogadores precisam se dedicar um pouco mais, precisam correr um pouco mais. Todo mundo precisa abraçar essa causa e dar um pouco a mais pelo clube. Eu acho que é isso que falta mesmo, né, Domênico? Porque o jogador, quando ele não quer correr pelo técnico, ele faz corpo mole, a bola que ele sabe que tá saindo ali pela lateral, mas ele fala, se eu correr der um pouco a mais ali, eu posso pegar essa bola. Aí o cara, quando já tá meio assim, mais pra lá do que pra cá, dane-se, né? Ele fala, que se lixo, quer saber? Dane-se. Então, o que falta é um pouco... Eu acho que falta, sim. Então, será que tá uma vontade aí, não é pra derrubar o técnico? Não entendi. Essa má vontade aí não é pra derrubar o Marcelo Oliveira? Mas por que... Sei lá, qual motivo seria de derrubar o treinador? Não sei. Então, a maioria dos jogadores que estão lá, quem trouxe foi ele. A maioria dos jogadores, olha só, a maioria dos jogadores que estão lá ganharam o campeonato com ele. Então, último, mas o fala, campeonato foi embora em dezembro. O que fala é o seguinte, que ele prometeu que ia manter a base, que foi campeão da Copa do Brasil, e quando começou o ano, ele começou a mudar, começou a tirar alguns jogadores, e isso aí gerou mal-estar dentro do... Ah, mas é que tá, se for assim, qualquer time não ferrou, consegue, véio. Todos os times vão... Pô, cara. Pô, pede todos reforço, os times tudo? De futebol do Brasil, todos, não é um, não é uma exceção, todos vão fazer corpo mole pro treinador, porque... Todo ano, um time contrata um ou dois ou três jogadores pra reforçar o time. Claro. Aí já não é o mesmo time. Já joga o joga assim, melhor, né, velho? Ah, desculpa, sabe? Isso não é desculpa. Eu acho que falta, sim, o que o Mano disse. Falta o jogador se entregar um pouco mais. Me desculpa, sabe? Tem lance, você vê assim, os caras, meu, não estão nem aí. Erra passes de 2 metros, 3 metros. Robinho, por favor. Olha, aquele lance do gol... Do último gol da Ferroviária, cara, de tiro de meta. Pô, parece, eu juro por Deus, parecia jogo de casados contra solteiros. Nem e os solteiros isso, era Ferroviária, é. Sabe assim, os que correm mais. Não é possível, você não pode tomar um gol de tiro de meta. Desculpa, não existe como tomar gol de tiro de meta, não dá. E passe do goleiro. Foi o passe do goleiro que acertou um dos atacantes que tocou pro outro atacante, cara. É inadmissível isso. É, sabe quando o cara tá, acabou o jogo, já acabou, dane-se. Não acabou, só acaba quando o juiz apita. E contra a Linense foi parecido, segundo então, o gol. Então, vovó, entendeu? Então é no último minuto, sabe, é desatenção total. Sabe, acho que tem que ter foco o jogo inteiro, cara. Falta isso. Mas, ô, Jojo, você não acha que na Libertadores da Sul-América eles não vão entrar com mais... Olha, vovó, eu espero que entrem. Porque é o jogo da visibilidade, é o jogo... que está aparecendo para televisão, é o jogo que os caras podem aparecer um pouco mais, é o campeonato que os caras podem serem vendidos, porque esses caras pensam em dinheiro. Se pensar assim, tem que ganhar o campeonato para valorizar mais. Mas eu também. Para ser valorizado, cara. Deixa o ouvinte falar. Fala aí, amigão. Doutor, você não acha que, cara, está aparecendo o ano passado, quando o Palmeiras estava disputando o Brasileiro e a fase final da Copa do Brasil? Que eles não queriam nada com nada no Brasileiro e jogavam com vontade na Copa do Brasil? É, me parece, me passa essa impressão, mas sei lá. Você vê o time que jogou contra a Argentina lá, contra o River do Uruguai lá, não foi mal. É, mas o time jogou bem, teve uma atenção ou outra, por exemplo, no segundo gol do escanteio, mas não jogou mal. Agora você pega esses jogos do Paulista aqui, pelo amor de Deus, ele passa nervoso. Eu concordo, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, isso é uma falta de respeito do cara que tá jogando futebol, com um torcedor, porque o mesmo torcedor que paga pra ver Palmeiras e Ferroviária é o mesmo torcedor que paga pra ver o Rosário, Palmeiras e Rosário. Sim. É o mesmo torcedor que paga pra ver Paulista, é o mesmo torcedor que paga pra ver a Libertadores da América. Claro que o preço deve ser um pouco mais salgado do Libertadores, porque é uma competição diferente da bola. Mas não é tanto assim, não. Não, né, vovó? Não. Então, assim, cara, o cara é uma não pode falta... Falar, né? Não pode, é uma falta de respeito. No Palmeiras, salários em dia, premiação em dia, que eu sei, tá em dia, tá tudo certinho. Tudo tranquilo, não tem nada errado. Superávit. Sabe, é um dos poucos clubes, mano, que tá com tudo em dia. Dodô. E, pô, esses caras querem o quê da vida, mas velho? Mas hoje, olha, eu vou dar como fonte, é o blog do Rodrigo Matos no UOL. Certo. Me chamou muita atenção, muito engraçado. Ah, eu li o blog, falou assim, que o Palmeiras, ele teve receitas relevantes no ano passado. Relevantes. Deve cair, perder talvez só pro Flamengo em receita, deve cair em segundo lugar, talvez, que sabe. É que ainda não tem os balanços dos clubes, talvez na frente de Corinthians, Palmeiras, de São Paulo, né? Mas a matéria que eu li do Rodrigo Matos diz o seguinte, que o Palmeiras, mesmo assim, em relação ao ano passado, ainda teria um déficit, porque gastou demais no futebol. Olha, Sombra. Hoje o Paulo Nobre colocou 8,1. É, mas isso era uma questão de fluxo de caixa. Mas ele falou que vai entrar o dinheiro, ele vai pôr agora, mas já entra agora, nesse mês já entra. Claro, isso aí já recupera. Agora, eu vou te falar uma coisa: com tanto que a gente viu de dinheiro entrando no Palmeiras no ano passado. Recorde, né? E você ter um. Se isso for realmente fato. E ter um déficit porque gastou demais no futebol, sei lá, eu acho que aí tem um erro aí, tá gastando um pouco a mais. Não, Porque o que o Palmeiras faturou no ano passado dentro do futebol... Mas o elenco mais caro do Brasil é o do Palmeiras hoje, se eu não me engano é do Palmeiras. A Libertadores apontou, claro, né? Que da aí, Libertadores, ó, mano, o elenco do Brasil, não é da Libertadores. E se colocar um jogador que tá emprestado aí, uns 500 mil jogadores... Porque analisando a gente vendo o futebol, eu pensava, olha, o Palmeiras vai vir com um balanço show de bola, vai vir assim, ó, com aquele... superávit de milhões e milhões. Era... Aí quando eu li a matéria, eu falei, caramba. 4 milhões, né? Cada, porra, cada jogo lá, de faturamento. Tem que fazer uma conta básica ali pra ver a sua despesa e a sua arrecadação. É claro que a despesa não pode... Mas me espantou. Não pode isso, superar isso, isso você falou o ano passado. Aquela, referente às contas do ano passado. O Luiz Abilau. Também, Sombra, tem uma coisa a ser dita aí, né? O Palmeiras foi o que mais contratou os jogadores. Acho que contratou pela 20, quantidade. Se não me engano, 25, 24 jogadores. O ano passado. É. E então, esse mais 8. Mais 8? Você vai gastando dinheiro pra contratar jogador, cara. E outra, mandou o treinador embora, deve ter pago multa. Sim, então isso tudo. E se mandar de novo é mais multa. É futebol, né? Esse é o futebol, né? Por falar em treinador, Domênico, uma notícia do Fluminense, mas que está agregada ao Palmeiras. O Fluminense está negociando com dois treinadores aí e o Palmeiras tem interesse em um deles. O Fluminense está negociando com o Levir Kup e está negociando com o Cuca também. Uhum. Hoje, o Cuca deu uma declaração, não sei se foi para o Globoesporte.com, acho que, se não me engano, foi no Globo Esporte que eu vi a matéria. Uhum. O Cuca deixando o caminho livre pro Levir porque ele estava insatisfeito da forma como o Fluminense porque estava negociando o Levir de um lado e ele do outro, ou seja, tá aqui paralelamente, tá... fazendo um leilão, alguma coisa assim. O Fluminense estava negociando com o Cuca no Rio de Janeiro e tinha um outro representante do Fluminense negociando com o Levir Kup em Minas Gerais. Entendi. Isso deixou o Cuca numa situação ali de... Ele ficou bravo, ele ficou insatisfeito. Deixou o Cuca numa situação de insatisfação assim, total com o Fluminense. Fala assim, deixa o caminho aberto pro Levir acertar. Se o Levir quando não estiver acertar... negociando com nenhum outro treinador, pode negociar comigo. Até negociando o Levir, então vai acertar o Levir, vai lá. Aí que tá. Eu não achei que o Cuca foi bonzinho, não. Ligando os pontos e formando uma figura, Domênico Gato. Você tá esperando o convite ao Alviverde? Por quê? Hoje, se você tiver, por exemplo, recebendo uma proposta do Fluminense e do Palmeiras... Ah, ele vem pra Palmeiras. O cara que tiver, talvez, um pouquinho mais de juízo... O Palmeiras hoje é um time que tem uma casa própria, o Fluminense não tem, porque o Fluminense, ele depende do Maracanã, que também não vai poder ser utilizado por causa das Olimpíadas. Mas tá na Libertadores, né? O Palmeiras tem mais estrutura. Não, fora o fato de estar disputando a Libertadores, mas em termos ajuda aí... Ajuda também, né? Estrutura, casa própria, elenco, salário em dia... Uhum. Todos esses fatores aí influenciam para então, que o treinador possa pergunta... talvez aceitar a proposta então, do Palmeiras. Então fica a pergunta pro Arthur, você gostaria do Cuca no lugar do Marcelo Oliveira? Se for dar mais padrão de jogo, sim, né? Porque do jeito que tá com o Marcelo Oliveira hoje, tá difícil. Mas, em tese, né? Quando mas, vai trazer amigo... um novo técnico é para dar mais de tudo, né? Mas ó, Sombra, eu até acho que mais jogador. Eu até acho pegar que pegar tá a molecada que joga de sábado lá de manhã com a gente lá, dá um baile no time do Palmeiras, hein? Não, mas ó, na boa, amigão, eu até acho o Cuca bom treinador. Mas já que o Palmeiras hoje tem dinheiro a dar com pau, o que faltar o presidente põe do bolso, se ele não quiser o dono da financeira põe, velho, vai atrás do Sampaoli, velho. Ah, mas essa financeira aí, mano, os caras acham que manda no Palmeiras já, só por causa agora que colocou só seja sócio avante, os caras já ficaram no Brasil, porra. Amigo, é muito dinheiro, olha, vou te dizer uma coisa, estão pondo um dinheiro danado lá, aproveita a camisa do Palmeiras. Aproveita. O que tá, não mas... reclama. É. Não, mas tem que abrir dentro o cara dar pedir porque tava seja sócio avante lá, não cê era sabe porque... lá. Mas aí eu vou entender o lado do patrocinador. Ah, mas você se eu compro uma propriedade onde está previsto que ali tem que estar a minha marca e não outra, claro. O que deve, pelo menos, se for inserir uma outra situação, é no mínimo consultar. Posso fazer uma promoção? Posso fazer uma substituição? É que é difícil, a gente não sabe como que tá o relacionamento. Se é exclusivo, né? É, entendeu? Será que é exclusivo? Agora, a gente é da boa vizinhança. A gente tem que aprender a respeitar quem paga a conta. Eles trocaram o nome dos jogadores pelo patrocínio, seja fácil avante, não foi? Porque o futebol é bonito, ele é emocionante, mas ele demanda conta, um negócio né? chamado dinheiro. Money. E se não quem tiver... paga a conta tem que ser respeitado. Sobre, mas só mais uma pergunta pro Dodô aí. O que você acha do departamento médico do Palmeiras? O que eu acho? O Domênico tá até pensando em fazer medicina pra resolver essa questão. E diziam que o problema era o Valdívia, hein? Eu gostaria, mas... Doutor Domênico Gato. Tudo, a gente não consegue saber o que acontece porque não vive o... Se você fosse médico, qual que seria a sua especialidade? Urologista. Eu? Você gostaria de ser urologista? É o que ele gosta. Não. Você sabe quando eu era moleque, bem menininho, eu lembro que eu falava mesmo que ia ser cardiologista. Ah, é? É, mas é coisa de moleque, né? Eu queria ser motorista de ônibus. É? É. Adorava um pra você médico do coração. Eu queria ser banqueiro. Médico do coração, mas... tá óbvio, né, velho? Nossa. Ele fala assim, mãe, agora eu sou o Safrinha. É. Ó, o Benjamin ia jogar banco imobiliário, velho. Os pais dele compravam ribaia antes de começar o jogo. Eu queria ser banqueiro, mas não consegui, velho. Ah, mas tá próximo, tá próximo. Tem tempo. Eu sou o banco da próxima. Outro Arthur. Dia lá, o Safra foi tirar um selfie com o Benjamin Hebraico. Arthur, tudo de bom. Amanhã você tem que estar às 7h45. A partir das 7h45, na rua Padre Antônio Tomás, 72. Você sabe onde é? Sei sim. Então, aí você vai entrar pelo portão C1, o estacionamento, portão C1. Você vai pegar o elevador, subir até o quarto andar. Lá você vai ser recebido, será recebido pelas meninas do camarote único, tá bom? Ok. Beleza? Beleza. Eu queria mandar um abraço aí pros amigão. Manda. Queria mandar um abraço pro pessoal do grupo Coco Caveiras. Como? Como é que é o nome? Coco Caveiras. Isso é grupo do quê, cara? Coco? É do WhatsApp. Extermínio? O que, que é? É, grupo da morte, velho. Do WhatsApp. E um abraço pro pessoal do futebol. Ah. De sábado de manhã lá, que eu tô meio afastado, quase uma lesão no joelho, mas tô voltando. Vai lá no Palmeiras. Você é mal chinelinho, hein, velho? É melhor não. Você é mal chinelinho, hein, velho? Depois lá você não fala é legal, não. Lá não é legal. É. Se eu for no Palmeiras, aí que eu não posso jogar nunca mais, né? É. Nossa. Tá certo. LG, eu queria mandar uma. Uma moeda é, LG é com LG é com o Mano, que é com a Poluar, viu? Comigo, aqui o cartão tava na camurça RG, né? RG. Vai ganhar um cartãozinho pra dar uma hoje, velho. Nossa, tá bom, pecado. Falou? Valeu, velho. Um abraço, pessoal. Até mais, obrigadão. Até mais. Valeu. Foi a primeira participação ao vivo aqui do Estádio 97 da Energia 97. Ô, mano, vamos falar do cartão Zoom. E depois que eu falar do cartão Zoom, vou falar de uma nova promoção, ou melhor, de um novo evento. Opa, vamos lá, assombrar. Ei, amigão, quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? É, moleque, é isso aí, assombrar. Porque hoje em dia, ninguém dá dinheiro pra ninguém. A não ser o Silvio Santos, velho. É. O Silvio Santos ainda dá, mas fora o Silvio Santos, você imagina o Benjamin dando dinheiro pra alguém? Imagina. Você imagina o Domênico Gato dando dinheiro pra alguém? Nem a pau. Imagina o Mota dando galãs pra alguém? Ah, o Mota só moeda. Só moeda. O Domênico também. É, amigão, aqui não tem pegadinha, não. É muito simples você conseguir ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único. Sabe como? Baixe agora mesmo, Sombra, o aplicativo Zoom no seu celular. Cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Não tem pegadinha não, cara. Você vai lá, completa o cadastro e ganha R$5 de crédito nele. Depois basta você colocar o seu bilhete único no validador. Pronto, já ganhou R$5 na hora. É isso mesmo, galera. Ó, Zoom é a evolução da conta corrente RG número 2. E com ele você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. Mano. O cara pode colocar crédito RG no bilhete único quando ele estiver assistindo a novela. Sim. Quando ele estiver tomando café da manhã. Sim. Quando ele estiver na missa. Sim. É muito simples, cara. Você não vai pegar fila na tua vida, pelo menos pra colocar crédito no bilhete único, RG. Fila é cruel, hein? Não tem nada pior do que fila. Ainda mais quando você tá atrasado, indo pro trabalho. Você fala, meu Deus do céu, tem que enfrentar essa fila. Nunca mais você vai precisar, graças ao Zoom. Agradeça ao Zoom, tá bom? Boa. Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como escrever? Eu vou soletrar pra você, tá bom? Z-U-U. M, tá certo? Z-U-U-M. M de Maria no final. Ou Mano, ou então Melissa, enfim. Você sabe o que, qual que é o M, né, RG? O cara sabe. O M grandão lá da... Sim. É, mano. Quer saber mais? Acessa aí. zoom.com.br/bilhete único. E quem... Ô, Sombra, vou mandar agora um presentão. Porque o ouvinte do Estádio 97 precisa receber presentes. Claro. O ouvinte do Estádio 97, ele gosta de presente também. Ama. É igual a mulher, é igual a esposa. É, que é todo dia um presente. Você acha que ele presente, não tá satisfeito? Você acha que ele gosta mais do presente ou do programa, mano? Eu acho que dos presentes, RG. O ouvinte é meio mercenário, velho. Então o negócio é o seguinte, rapaziada. Quem ligar aqui no Estádio 97 e disser a seguinte frase: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Sabe o que ele ganha, RG? O que ele ganha? Ganha um crédito de R$50 no cartão. Opa! Zoom. R$50 mil, velho? O cara ganha uma onça, Sombra. Ô, louco. Porra, faz essa tempo onça uma é uma onça do Zé, mano. O dia foi pedir um dinheiro emprestado pro Zé. Mas não é do Zé, é do Fernando que dá onça. Não, mas do Fernando eu nem peço. O Fernando é o quê? Mais muquirana. Ah, mas se vocês quiserem... Se onça é com o Zé, com o Fernando é o quê? Nossa senhora. Se vocês quiserem, eu vinguei todos vocês e mandei filmar agora, então... Você tá brincando. Você esquartejou ele. Hã? Esquartejou. Tava dormindo? Você queimou ele vivo. Eu e meu aliado fomos lá agora. Ele tava dormindo? Ah, não sei que ele fica aí até 10 horas da noite. Pernas pra cima? É engraçado que ele perguntou pra mim agora o que, que eu tava fazendo aqui. Ele não sabe que tem Estádio 97. Ih, armei uma pra ele estar filmando. Ah, então depois eu quero assistir isso aí, hein? Ó, se você não queimou ele vivo ou esquartejou, então não... Benjamin foi, deu uma de Atena? Não me vingou. Olha o avião do estádio passando. Olha o avião do estádio. É a promoção Avião do Estádio 97. Não sabe como funciona? Acesse o nosso site 97fm.com.br, vá na aba de promoções e você vai saber direitinho como funciona. Essa é a promoção que leva o ouvinte da energia, o ouvinte do Estádio 97, para assistir Barcelona e Real Madrid lá em Barcelona. Aliás, temos que fazer uma retificação, né? O clássico hoje ele foi antecipado do domingo dia 3 para o sábado dia 2. Ah, é? É. Eu acho até mais legal. Mas aí fica bom, né? Bom, acaba, legal. Acaba ficando descansa, bom. Né? É, acaba e ficando bom. 8:30 quando da noite. Ver, quando eu fui ver Real e Barça, foi sábado 9 da noite. 9 da... É, vai ser por aí mesmo. É. Bem legal. Bacana. Por mim. Falar... E a outra promoção que você ia falar? Calma. Falar em futebol espanhol, olha, se liguem na sinceridade de um atleta. Qual deles? É? O Getafe, um atleta do Getafe. O Getafe que hoje é o 17º colocado no Campeonato Espanhol, tem 26 pontos, luta contra o rebaixamento. Aí o Getafe perdeu pro Las Palmas. Palmas pro Las Palmas. Las Palmas que também tá pra ser rebaixado lá. É, perdeu por 4-0. É, beleza, hein? Aí o lateral, Mehdi Lassem. Saiu de campo e dando entrevista, falou, e aí, o cara em espanhol lá, falou, e aí, como foi o jogo, tal, o que você tem a dizer sobre o time, 4-0, tal. Abre aspas. Somos uma autêntica M como equipe. Você crê? Se continuarmos assim, vamos parar na segunda divisão de cabeça. Temos que falar como as coisas estão. RG número 8. Você já viu algum jogador aqui sair de campo falando assim, olha, o nosso time está uma M? É, com essa fé toda, não, cara. Com essa certeza absoluta. Difícil, que na vida as pessoas têm que ser contundentes como esse Mehdi Lassem, não mureteiros como RG. Até agora no Twitter os caras não entenderam não, se o RG quer ou não quer o Basso. Você tirou proveito de uma situação. É, velho, foi uma armadilha. Você é um traíra, hein? Você se revela um traíra daquelas espécies. Eu não fui com ninguém. Você é um tremendo traíra. Você tá falando comigo como o aluno que reclama do professor pela nota ruim. Quem faz a prova não é o professor, é o aluno. Não. Quem dá nota é o aluno, o professor só ratifica os erros. Não tem esse papinho, não. Quem dá nota é aluno. Né? Isso aí é frasezinha de caminhão. Mas olha, para. Uma oportunidade que você vai ter de conhecer o RG como um mureteiro pessoalmente. Dengue, chikungunya, dólar alto, Operação Lava Jato, separação da Joelma e Chimbinha. Chega de notícia ruim. Vem aí a 8ª edição do Resort do Estádio 97. Amigo, quando convém? De 10 a 12 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Olha só, tá ok? Eu até vou no spa, desde que não esteja o motinho, tá ok? Mais um final de semana ao lado da turma do Estádio 97, com um torneio de futebol society, jogos de cassino da Cassineira, futebol de videogame e stand-up do Rudy Landucci. Olha, só não pode esquecer do bingo do Estádio 97, hein? E as Olimpiadas. Soletrando. Não, é Olimpiadas mesmo, trouxa. Os jogos mais malucos valendo medalhas. Faça sua reserva na Lotus Travel 28964665 28964665 ou informações via e-mail viagens@lotustravel.com.br. Eu já reservei o meu, ficaremos eu, Arnaldo e meu amigo Obama no mesmo quarto, amigo. Pacote em 6 vezes no cheque ou cartão. Ah, doutor Domênica, para nós meninas tem piscina, academia e spa. Resort do Estádio 97, de 10 a 12 de junho, do Bourbon Spa Resort em Atibaia. Faça hoje mesmo sua reserva, antes que os chineses comprem tudo. Ah, antes que os chineses cheguem, é isso aí. Está aberta mais uma temporada do Resort do Estádio 97. Aí sim, hein? 8ª edição, de 10 a 12 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Vai ser legal demais. Se ainda não foi no Bourbon, é a 8ª edição. Olha, o Resort do Estádio 97 é um evento muito legal. Você passa o fim de semana inteiro, desde a sexta-noite até o domingo à noite, você tem a oportunidade de estar junto da turma do Estádio 97, participando de torneio de futebol de botão. O tempo todo. É, a gente põe uma infinidade de máquinas de videogame para você jogar futebol de videogame, né? É, os jogos da cassineira... Né? Os jogos da cassineira, né? São as brincadeiras que você encontra em cassino, né? Show de bola. Pô, olha, é animal. Bem disputado. Vai ter o stand-up do Rudy Landucci. Sim. Com certeza. Com certeza. Esse é top, hein? O pessoal ama. Obrigado, mano. Vai ter o bingo do estádio 97. Aquele casal vai assistir o stand-up. Né? O casal vai, já vai direto. Vai. Com certeza. Esse ano, em homenagem, em alusão às Olimpíadas, nós teremos as Olimpiadas do Resort do Estádio 97. É verdade. Várias provas muito boas. Nós teremos levantamento de peso, você vai ter que segurar o Mota no colo o maior tempo possível. A gente vai ter tiro ao alvo. Tiro ao alvo. Nós teremos pistolas de dardos e você terá que acertar uma maçã na cabeça do Mota. Eu? Primeiro? Sim, senhor. Sim, senhor. Ah, podia ser com bala de verdade, né? Rapaz. Podia ser com bala de verdade, né? Ah, você tá louco. Ah, acertar a maçã, pô. Vale. Estamos armando aí. Nós teremos medalhas de ouro, de prata, de bronze, teremos premiações. Oh, legal essa parada. As Olimpíadas do Resort do Estádio 97. Vai ser sensacional. Legal. Um fim de semana bacana. Estamos aí também montando uma série de coisas legais pra sua esposa, né? Com provas. Mas não tem coisa pra mulherada fazer. Não sei lá, tudo bem. Mulher só gosta de tomar sol e ficar na piscina. Vai varrer a Fernão Dias. Ah, não! Quem varre a Fernão Dias mais rápido. Como assim? Varrer a Fernão Dias? Põe lá 500 metros pra então, cada uma. Então, se você quer, tá junto com a gente de 10 a 12 de junho no Bourbon. Lá com o resort do Estádio 97, ligue agora e faça a sua reserva. Inclusive, hoje, quem fizer a reserva hoje. Quem fizer a reserva hoje, todos que fizerem, sim, vão. Olha que premiação, hein? De cara, sim. De cara. Olha que premiação legal, Bah. Sim. Quem fizer hoje o resort do Estádio, fizer a reserva lá na Lotus, ligando 2896-4665. Tem que ligar agora. 2896-4665. Podendo pagar em 6 vezes no cheque e no cartão. Sim. Ó, que bacana, cheque no cartão. Sim. Em 6 vezes. Sim. Tá bom, hein? 6 vezes? Legal, sim, ótimo. Bora, 6 vezes? Quem fizer hoje vai ganhar um par de ingressos pra Hot Zone da festa do Energia na Velha. Mas aí é open bar, você tá louco? Então, tem que ser baita prêmio. Prêmio top. Puta, prêmio sensacional. Eu tô calculando. Pra ver biquíni, cavadão, suples de DJs. Tô calculando por baixo, é um prêmio de R$240. Caraca. É um belo prêmio, hein? Por baixo. Entendeu? Então você comprando hoje, você já ganha um par de ingressos hoje. Vai ter que fechar hoje, tá bom? E é pro dia 12, hein, a festa. É isso aí. Então ligue 2896-4665. Você vai falar, mas se eu ligar agora, o pessoal não foi embora lá da Lotus Travel? Não. Estão lá pra te atender durante o Estádio 97. É propósito. Ligue agora, 2896-4665. Legal, hein? Festa do Energia na Veia, que vai acontecer dia 12 de março no Embi, que vai ter os shows do Supla, o Santista Supla, amanhã ao vivo no Estádio 97. Grande Supla! Semana que vem, o Santista Projota no Estádio 97 também. Grande Supla! Então, olha, ligue agora, 2896-4665, faça a sua reserva, é o resort do Estádio 97. Tá lá a Paula, a Diana, a Jéssica e o Caio. Ligue e fale com eles lá, tá bom? Estádio 97 da Energia 97. Tem o oferecimento de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados LG, você entra no clima. Também de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Extra, você merece mais, você merece o Extra. E o estádio também tem um oferecimento da BV Financeira. É, mano. Tá chegando a hora, hein, Benjamin? Daqui a pouco tem jogo. Fala da BV. Aí tem que aguentar essa mala lá. Toma um copo com água, com açúcar e vai deitar lá no sofá. Saguão. Aí cai no saguão, né? Fica igual um... Quem? Você, quem? Benjamin? Quem? Como assim? Você é brincadeira. Quem? Cai no saguão? É, Benjamin, fica lá, Benjamin, derrubado Benjamin. Na poltrona do saguão. Lá. Eu? Aí quem vê parece sempre. Que bebeu, nossa, não tomou nada, tomou água com açúcar. É um xarope. Benjamin, mesmo. Você é o cara mais estranho que eu vi na minha vida. Ridículo, velho. Entendi. Eu também não entendi. Saguão, água com açúcar. É. No você resort. Fala do resort. É você que eles estão falando. Saguão. É. No lounge. Isso é verdade. O Benja, ele tem que ser assim. Quando você fala pra ele, beba com moderação, é beba com extrema moderação. Mas eu não água com açúcar, velho. Benjamin não aguenta, ele já fica doidinho. Ele fica louco com água com açúcar. Com água com açúcar, é verdade. Eu tomo lá o meu morrito, que eu adoro morrito. Aí a Rê fala assim, vai, eu fico sentado lá que eu adoro. Só porque você dá uma agressão fazer feio, eu nem bebo. Você vê todo mundo, as pessoas passam, aí a Rê fala, vambora, vai, Benjamin. É melhor subir, vai, tá fazendo feio. Benjamin, você já chegou uma vez em casa bêbado a ponto de dar trabalho? Porra, outro dia foi o Sammy que desceu com o carro na brincadeira. Não! Sammy, sou obrigado a dirigir, pô. É brincadeira. Há muitos anos que eu não faço isso. Mas já fez. Várias vezes. Fiz, né? É mesmo? Deu vexame? Quem nunca? Não fiz, né? Mas pode ver, eu tô falando sério. Você chegou a vomitar em cima de alguém, por exemplo? Em cima de alguém não, mas vomitar. Mas quase, quase. Apagar, se você tivesse que ficar bêbado no resort e vomitar em cima de alguém, em cima de quem você vomitaria? Pra ser sincero? Claro, não fica no muro como RG. Domênico. Ah, tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Segura a bronca, Domênico. No moto seria uma coisa violenta. Se acontecer, você vomitar em mim, velho, eu juro por Deus. Vai tomar tudo de novo. Eu faço assim, volta. Vai, volta. Vai ter que lamber coisinha por grão. Grãozinha por grão. Direto! Vai! Opa, grão por grão você vai lamber. Tá solta, né, danado? Segue o jogo, sem falatório. Mas e você aí, tá precisando também de uma grana aí pra pagar tuas contas? Quem não tá, né? É conta, hein? É conta que não acaba mais, meu amigo. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. E a BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pra viajar com a família. A BV, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então acesse bvfinanceira.com.br ou ligue, aproveite, já grava esse número no seu celular que você vai precisar, hein, amigão? 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, Sombrinha. BV, bons negócios para você. Muito bem, agora é hora da gente ir pro momento agora sem é parar, é, três ouvintes na sequência. E olha aí, Oba, e nós hoje no fim do programa vamos sortear um brinde do Sem Parar, né, um jogo de tabuleiro do Sem Parar, muito legal, tá? Então você que entra no ar e participa do Estádio 97 também concorre a esse jogo, tá bom? O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Alô? Não, ainda não. Alô, Domênico? Alô? Domênico? Alô? Domênico? Alô? Alô, Domênico? Não foi. Alô? Alô? Domênico? Alô? Alô? Alô? Aí. Já é. Alô? A pessoa alô? Ficou intimidada, né? É. Tem outro já? Aí, alô? Alô? Alô? Opa, quem fala? É o Roberto? Roberto, olha, bom? Acabou o jogo, hein, Roberto? O Strongest venceu, hein? Quanto foi? Ganhou, tá com 6 pontos já. Mas quanto? 2-1? 2-1. 2-1. Ô, manda o nome completo, velho. É Roberto Carlos da Silva Souza. Ah, Roberto Carlos. Porra, lá vem a piada com Roberto Carlos. Olha o respeito, hein? E quantos anos você tem? Eu tenho 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo. Nem eu, que é a idade do médico. Então, tá saindo. Mas olha, RG, 3.3 hoje, por exemplo, né? Quarta-feira, o que acontece? Quarta-feira ele deve chegar em casa e ficar... Esse cara sou eu, entendeu? Mas agora eu quero ver. Cinco, meu. 5.1. Mas esse é aliado com os caras. Esse puxador aí não dá. Velho. Porra. Ô, velho aí, qual que é o bairro aí? Aqui é... Pirituba. Zona Oeste. É norte. Oeste. Oeste. Tá bom. E o time, brother? Acorda aí, Dudu. O time é o campeão do século. É verdão. Só tem um. Um único. Ô, velhinho. Oi. E aí, cara, amanhã, Libertadores aqui pra nós começa mesmo, né? Oi. Oi. É, tudo bom? Oi. Beleza? Amanhã é nós, amanhã vai ser 3-1. Mas tá confiando nesse time aí, cara? Ah, eu acho que depois que o Paulo Nobre entrou lá, né? Deu uma comida de rabo nos caras que tá merecendo. Certo. Acho que eles vão jogar um pouquinho melhor, né? Você acha que amanhã a coisa vai ser diferente? Ah, tomara, eu espero, né? Se você fosse o presidente, você tiraria o treinador, ficaria com o treinador, o que, que você faria? Olha, sinceramente, Domênico, eu não trocaria, não. Não. Eu daria mais uma chance pra ele aí, pra disputar o Paulista, a Libertadores aí, pra ver como é que ia até o final. Porque trocar agora não vai adiantar nada. Vai trocar 6 por meia dúzia. Então é melhor deixar ele, né? Porque quem que viria, né? até vir, até se acertar, a gente já estaria fora de tudo, né? É, porque falam do Cuca. O Cuca ganha muito dinheiro. Não sei, acho que deve ganhar bem mais que o Marcelo Oliveira. Eu não acredito que deva ganhar igual, né, Manu? Acho que ganha mais. Ganha mais. O Cuca vai virar 1 milhão aí. O Abel, que fala, o Abel não pode vir, hein? Ele só pode vir depois do meio do ano. O Abelão, falaram, né? Falaram do Abelão aí. Abelão. Mas até o Abelão não tá disponível, não, hein? O Abelão só ficaria disponível, isso caso se acertasse com ele, com o time que ele tá lá, depois do mediano. E o técnico da Ferroviária? Mas aí é o português. O que eu vou dizer pra você, ele me parece ser um bom treinador, porém, me parece ser aqueles caras que estão aparecendo agora exatamente como o Doriva. O Doriva apareceu no Ituano ganhando título, tudo. Aí foi chamado lá pra ir pro Vasco, né? Eu tive o prazer. Ganhou o campeonato com o Vasco, mas eu tive o prazer de entrevistar esse cara segunda-feira. O Doriva, não? Não, o português? Sérgio Vieira, esse técnico, né? O português. Não é, viu? Não é não o quê? Não é igual o Doriva, não. Não, veja, você não entendeu o que eu quis dizer. Não, mas não tô dizendo que é o mesmo nível. Eu tô dizendo que me parece que aqueles treinadores que chegaram agora, não sei se ele pegar um Palmeiras, ele vai chegar e fazer também o que tá fazendo. Não sei, mas que esse cara, o que esse cara se preparou, meu amigo, não é mole não, cara. Você apostaria nele se não. fosse o presidente do Corinthians, por exemplo? Olha, eu vou te falar. Nossa, o Tite foi embora agora. Você apostaria nele? Eu não sei te falar se ainda, se já não dá. Fica em cima do muro. Fala, pô. Não, eu tô respondendo. Porra. Eu não sei se já nesse momento, talvez um time desse tamanho pegaria. Mas tô falando que é um cara. Que é um cara que vai ter um futuro aqui, vai. Mas você gostaria? Não, mas eu espero que ele tenha. Se o Tite não estivesse lá, você gostaria? Olha, se o Tite não estivesse lá hoje, com o mercado brasileiro, sim. Tá vendo? Com todos esses caras disponíveis. Hã? Ficou explícito. Com todos esses caras disponíveis no mercado. Pode falar, se tá o Tite vai embora. Tá, você tem lá. O que eu vejo aí? Cuca, você tem. Vamos supor, vou te dar exemplos. Cuca, Levi Cup, você tem. Você tem. Pera só um minuto. Você tem aí, por exemplo, o Abelão. Desculpa aí, ó. Você tem o Levi, já falei, né? Aí, e Muricy Ramalho, por exemplo, tá disponível. Hoje, eu apostaria nesse cara. Benjamin, será? Não, eu tô te falando, cara. Você ouve os caras falar e você vê como ele se preparou. E é um cara que conhece muito. É diferente. Não. Eu acho que tem hora na vida que você tem que ousar, apostar, cara. Você tem que apostar. Não deu certo, não deu. Mas você tá trazendo um cara que é preparado. Um cara, sabe, com uma... Pô, o cara fez um curso na Europa lá. Mas depois ninguém segura o Benjamin do cara. Você sabe como que é. Você é incoerente, porque você falou aqui do Balsa. Você falou do Balsa, quem é Balsa, blá. O cara foi campeão duas vezes da Libertadores. Eu não falei quem é Balsa, mas o Balsa, por enquanto, até o que ele fez a mim, eu não vejo nada demais. E pra mim ele tá escalando o jogador errado, troca errado. Mas o português apareceu agora. O português apareceu agora, tá dirigindo um time pequeno. Mas o português... Vem cá, eu não tô falando do Balsa. O Domênico perguntou pra mim... perguntei. Se o Tite fosse embora, se eu apostaria num cara desse. Eu falei, sim. Eu não tô falando do Balsa. O Balsa não é um cara novo. Não, não é novo. O Domênico tá falando um nome novo. É isso. Não, não é novo. Não, mas eu não falei pra você apostar num novo. Quantos anos você dá pro Balsa? safada. E sabe quantos anos tem esse Sérgio Vieira? 42? 33. Nossa, mas quanto caraca, cara? 33 anos. Ele, às vezes é mais novo que alguns jogadores. Mas da onde ele veio? Pelo amor de Deus. Ele veio de Portugal. Não. Mas esse cara trabalhou. Ele mas fez ele treinou algum time lá grande? Não. Ele foi auxiliar de um monte de gente, assistente. Ele fez um curso lá. Que são só os treinadores top que fazem na Europa. Acho que o Osório fez esse monte. Acho que tem um que o Osório fez. Cara, eu apostaria, eu acho que tem hora na vida. O Muricy não fez fazer também? O Mota falou assim, na hora que precisar. Quem que falou? Não segura. O Domingo pergunta e não ouve. Mas sabe por que eu não apostaria no cara agora, Benji? Eu acho que é melhor ele sair do Palmeiras. Ou você perguntou pra mim, mas se não pressão, ninguém vai bancar o cara. Vem cá, o Oswaldo Oliveira, que é um cara conhecido, não bancou. O Marcelo Oliveira, que tá aí, bicampeão brasileiro, campeão da Boca da Copa do Brasil. Os caras também não vão bancar. Pois é, esses novos, pior ainda. Você lembra, o Doriva teve o mesmo apelo. O mesmo apelo, Benji. É isso que eu quis dizer, o mesmo apelo. O Doriva foi o cara na hora errada. Ele foi campeão pelo Domênico, Ituano, o São foi Paulo. Foi pro Rio. Foi campeão pelo Vasco. O São Paulo estava no meio. Mas ele estava onde? Que time que ele estava? Ele estava na ponte fazendo. Devia ter ficado lá, não é verdade? Isso é outra coisa, você está me perguntando do São Paulo. Do São Paulo ele não deu certo. Eu não sei nem se ele não deu certo. O São Paulo nada. O São Paulo não queria ele. Ele chegou na hora errada. É isso que eu tô falando, viu? Na hora errada. Ele já chegou no meio do furacão. O Aidar trouxe ele de sacanagem. No meio do ele furacão. Já chegou saindo. Não sei. Mas o problema não é porque ele foi bem ou mal. Não, nem deu tempo. Roberto. Oi. Seu palpite pra amanhã, então, você vai estar lá com a torcida Estádio 97, né? Eu quero ir. Você quer ir? Então, diga a frase. Eu quero ir no camarote único com o Estádio 97. Olha, tá ganhando, valeu. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Na torcida 97. Boa, ganhou. Eu queria fazer um merchan também. Sim. Eu quero entrar no clima com a LG e a Polo Ar. Opa. Concorrendo. Tá concorrendo, Bá? No próximo mês. Ah, não, esse mês não tem. Ah, esse mês não tem. Boa, esse mês não tem. Viu, Roberto, esse mês não temos o sorteio do ar, tá? Tá, eu do Zoom. Do Zoom tem, tem que falar a frase. Aí você já ganha, não é nem sorteio, né? É, isso é a ganha. Eu quero carregar o meu bilhete com o Zoom. Ó, é assim, ó, recarregar o meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Zoom. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Parabéns! O que, que ele ganhou, mano? Você ganhou R$50 de crédito no cartão Zoom. Véio. Tá bom? Ô, louco! Ganhou 50 no cartão Zoom, cara. Olha que presentaço, hein? Ô, valeu, cara. Obrigadão. Show de bola, mano. Roberto, você tem que estar amanhã, a partir das 15 para as 8 da noite. É isso, na rua Padre Antônio Tomás 72. Você vai entrar pelo portão C1, vai subir o elevador. E você vai encontrar o Camarote Único no quarto andar. As meninas do Camarote Único vão te receber pra você fazer parte da torcida Estádio 97, tá bom? É na Paulista mesmo? Não. Rua Padre Antônio Tomás 72 é uma das ruas que circunda o Estádio do Palmeiras. Ah, tá. Entendeu? Rua Antônio. Rua Padre Antônio Tomás 72. 72? 72. Isso. Quarto andar. É, aí você vai entrar pelo portão C1. Portão C1. Vai pegar o elevador, vai subir até o quarto andar e lá as meninas do Único vão te receber e te encaminhar pra torcida Estádio 97. Que olha, a torcida Estádio 97 amanhã vai ter a avó. Eu vou estar lá. Ô, valeu, vou querer. Nossa, vai lotar. E se tiver a avó? Vai ter o Aguinaldo. E se tiver a avó amanhã, com certeza. Você tem grande chance de conhecer lá o Paulo Nobre, os bastidores todos. Sala de troféu. Olha, tem se bobear, você pode até dar um pontapé inicial, não pode, mano? Camarote, com certeza. O camarote único é tão bem localizado que é pertinho mesmo. Bagaço do PM. Acabei com o bem. E a avó vai fazer uma massagem em você, tá bom? Tudo bem. Valeu, Sombra. Valeu, tudo bem. Com um abraço a todos aí. Valeu, meu velho. Nós. Valeu, meu abraço. Vamos lá, mais um ouvinte no momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, Dodô. Alô? Alô? Quem fala? É o Luiz, Luiz Felipe Rubio. Fala, Luiz, tudo bom? Tudo bom, caraca, finalmente, depois de 15 anos, velho. Rubio? Meu Deus, Rubio. Velho. Rubio não é um dos candidatos lá dos republicanos? É, vai perder, mas é. É, vai perder. Meu Deus, onde cara. Ficou cara, em terceiro, velho? Meu Deus, o Donald Trump tá... Oi, os caras devem ter tomado... Ele vai levar, mano, tá na cara. Não vai, não. A Ilha Primárias ele vai levar. Não vai. Velho, ele que tá liderando o bagulho. Mas na Ilha ele não passa. Nenhum. Não tá, mano. A chapa dos republicanos. A Ilha ganha. Ele é o candidato que vai vencer a convenção dos republicanos. E os caras já estão preocupados em tirar todas ele. Todas as projeções e pesquisas dão como a Hillary ganhando fácil. Ele vai ganhar. Ele é louco. Mesmo o Bernie, se for com ele, também ganha. Embora seja Estados Unidos, país de primeiro mundo, outra economia... Vamos praticar um atentado e ele vai ganhar. Vou te falar uma coisa. Os Estados Unidos tem muito imbecil. Os Estados Unidos é um país que tem tanto imbecil. Os caras não tem? Não, eu tô falando dos Estados Unidos, porque o normal dos Estados Unidos que é falar que tudo é uma beleza. Não, mas lá tem muito. Os Estados Unidos é um grande país, mas tem uma leva lá de eleitores. Mas aqui também tem muito mais. Que são assim, lá. Cara, com. Botar aquele negócio que o bingo tem do lado do olho lá, que é cabeça. Tapadeira. Sei lá, tapadeira, etc. Não. Então os caras, bicho, tá são aqui. Muito. Olha, são umas bestas, bicho. São umas verdadeiras aqui bestas. Aqui não fica longe, viu? Não é diferente. É, não é não. Ali, lá os caras são loucos. Ali é um conservadorismo dos caras. Aqui é. Lá é um conservadorismo. Aqui é outra história. Imbecil, aqui, né? Aqui é o quê? Aqui é oportunismo pra tomar grana. Aqui não é oportunismo, gente. Eu vi uma matéria anteontem que 47% daqui tem 47% de analfabeto. Pessoal. Você não pode querer. Você quer o quê das pessoas? A questão agora não é fazer comparação aqui ou lá. Eu só tô dizendo. Mas eu concordo. Eu vejo o Donald Trump. Eu vejo o Donald Trump chegando lá, as pessoas tirando foto. Não é possível, velho. Meu, as ideias dele são coisas absurdas. É. Tem a Ku Klux Klan tá apoiando ele. Tem segmento. Absurdo. É. A Ku Klux Klan apoia o Donald Trump. Pô, o cara quer bater em todo mundo. É mulher, o cara bate em mulher. O cara, pô, Tá louco, oh, né? Já estamos com 20. E só uma coisa, você sabe, amigo, que ele me pediu boa noite. Ele me pediu pra fazer, um vídeo. Ah. Incentivo pra ele na campanha. Quem pediu? O Dona. Dona me ligou. Você é amigo de tudo que a cara com conhecido, certeza, famoso e rico? Tá, na verdade, eles são meus amigos. Daqui do estádio, você não faria amizade com ninguém? Com certeza, o Benjamin. Ah, com certeza. Ah, olha, mais um bilhão que ele ganhar. Só tem apartamento em Mônaco. Com certeza. Ah, eu tenho. E você sabe que ele pediu pra fazer o vídeo? O nosso Safrinha. Ah. Com certeza, o Benjamin é um grande amigo nosso, tem apartamento em Mônaco lá com a gente. Eu tenho. Com certeza. E aí, ele pediu pra fazer o vídeo, fiz pelo FaceTime rápido, voto no Donald, falei o número lá. Me gerou até o constrangimento, amigo. Porque a Hillary tinha acabado de me pedir isso. É mesmo? Tudo pelo bate-papo do Face. Aí você preferiu pelo Trump. Porque o dono que foi primeiro, eu falei, vou com ele. E gerou até uma confusão. Eu queria mandar um abraço pra ele, que ele tá ouvindo. Ele ouve direto. Ouve o estádio. Direto. Com certeza. Tem uma tradutora ao vivo pra ele lá que fica... É uma audiência dispensável a dele, né? Olha, ele contratou 4 tradutores. Porque tem uma hora aqui que vocês falam tudo junto. Um pra entender português, outro pra entender o quê? Por exemplo, quando fala RG junto com o Domênico, com o Benjamin, cada tradutor traduz um misturado pra ficar igual o programa. Ele adora. São vários dubladores. Mas ele não tem dinheiro pra isso? Que, amigo, você tá de brincadeira. Ô, Benjamin. Ô, meu. Luiz, que time você torce, Luiz? Campeão do século. Verdão, nós. Claro. É. Pô, só tem Verdão hoje, hein? Que beleza. E eu quero ir na torcida do Estado 97, hein? Vai ficar a ligação aqui, já garanto. Ué, tem vaga ainda, Bá? Pegou a última. Você pegou a última vaga, Luiz. Ô, sorte, hein, velho? Aê, garoto. Pô, 15 que sorte, anos pra ligar também, né? 15 anos tentando. É, hoje é seu dia. Você conseguiu ligar e conseguiu a vaga. 15 anos tentando, mas e ouvindo o mesmo tanto ou você já ouvia antes de tentar? Então, antes eu ouvia mais, né? Na época que eu trabalhava, pegava ônibus, eu ouvia mais. Você parou de trabalhar, Luiz? Não, continuo, só que eu trabalho mais em casa agora. O que você faz em casa de trabalho, cara? Eu trabalho com network e também eu tenho um canal no YouTube aí. Ah, o que você faz no YouTube? É jogo de videogame, eu quero até dar uma surra no mano qualquer dia aí. Você é aqueles caras que... São gamer. E vai jogando o videogame, vai mostrando qual como é que é o caminho, é isso? Só pra saber, mano, qual que é o seu canal? O cara é joga muito. Gamer. Joga nada, qual? É uma né? Não joga, mano. Você precisa entrar no canal do Dodô, qual que é o... Antes do... qual que é o seu canal? Letra. É Ative Gamers. Ative Gamers. Ô, Cozido, deixa eu te falar, velho. Ah, Cozido não, mano. Não prometa algo que você não pode cumprir, cara. Mas não fica, hein, mano. Pode ser qualquer coisa, velho. Eu bato em você até no pinibu, velho. Negócio seguinte. Se você jogar em Pac-Man, ele não vai detonar você, mano? Não ganha. Eu bato ele no pino também, mano. Sabe por quê, Sobra? Eu tenho como parâmetro. Não, o seu pino é diferente. Você bate em bastante, O negócio gente, é o seguinte, com relação ao que o cara tava falando, Domênico Gato. Eu tava você base, acredita, né? O resort do Estádio 97. Não, resort. O resort do Estádio 97 é um termômetro pra eu saber se eu tô jogando bem ou não. Por exemplo, no último lá, Sombra. Tem um marreco meu lá, que ele tá todo ano lá, ele vem lá. Ele quer bater em você. É. O primeiro ano eu ganhei dele, o segundo ano eu ganhei dele, Domênico Gato. E fazia 6 meses que eu não jogava, que eu não punha a mão no controle do meu videogame. Tava lá, desligado, com punheiro. Você não joga mais de dia de semana que você jogava sempre? Não dá. Trabalhando com... Quanto tempo você não joga, mano, agora? O futebol deve fazer mais de um ano, Domênico. Acho que a última vez que eu joguei futebol no videogame deve ter sido no resort. Mas mesmo assim, você pegar o ouvinte, se eu pegar um mané desse daí, velho, arranca a cabeça, velho. O Murilo falou que tá treinando desde o último resort. Sabe o Murilo? Ele quer jogar com o mano. O Murilo falou que vai te destruir, que a meta dele no resort é acabar com o time. Isso aí, eu atropelo também, velho. Atropelo. Não tem dó, né, mano? Não faz isso. O Murilo é gente fina, velho. Mas não tem dó. No jogo não tem isso. Mas não é um animal. É o princípio de qualquer arte marcial, velho. É ideologia de qualquer arte. Como é que respeitar o seu oponente. E pra que você respeite seu oponente, você precisa vencê-lo. Precisa bater nele. Você começa a deixar o cara ganhar, Domênico Gato, você não tá respeitando o cara. Ah, entendi. É por isso, não é questão de maltratar o ouvinte e o meu oponente. Eu vou lá e respeito o cara. Mas então você pisa na cabeça do cara. Você já foi no resort do estádio alguma vez ou não? Não, nunca tive oportunidade de ir, não. Vamos ver se esse ano rola. Hoje abrimos aí a 8ª edição do resort. Quem quiser fazer reservas, tem que ligar lá na Lotus, no 2896-4665. Vamos ver, esse ano eu vou tentar aí, com certeza. Quem? O mano tá falando em respeitar adversário? A postura mais do Palmeiras tem que ser aquele de respeitar, de estudar jogo ou é de sair atropelando? Meu, a postura do Palmeiras é mandar embora o técnico, viu? Tá foda, não dá não. Olha, vou te falar. Mano, o cara não tem esquema de jogo. Mas ele cobra lateral lançando na área, mas bola. Mas quem você contrataria? Mandar o faz isso também. Trazer quem? Tira o Tite dos caras, dos mané aí, mano. Tira quem? Tira o Tite dos mané aí. Dos mané. Paga uma parcela do estádio deles e fala das galinhas. Tira o Tite das galinhas. Mané. Ah, não. Ô, cidadão, paga um pau mesmo, porque vocês não têm treinador, mano. Não, paga um pau mesmo, o Tite é um semideus. É, baba um ovo, vai lá. Não, mas vamos fazer o quê, velho? Baba ovo, então fala. Ô, Tite é meu Deus. Fala, o Tite é meu Deus e nada me faltará. Repita comigo. Repita comigo aí, ô comédia. Fala, o Tite é meu pastor e nada me faltará. Como o Tite não vê, eu trago o Jorginho, talvez. Sensacional. Respeito, Tite. É verdade, Sombra. Ó, o Tite, inclusive, amigão, você tem algum tipo de problema com a família? Não. Amanhã cedo o Tite vai estar atendendo aí das 8 às 11 aí fazendo milagres aí. Cheguem cedo, ó. Você que não enxerga, você que não anda. Não sei não. Hein? Se seu cachorro morreu. Para, mano. Vai levar a garrafinha com água? Do jeito que vocês estão com sorte, viu? Mano. Hein, do jeito que vocês estão com sorte, eu não duvido, viu? Mas é verdade, vó. O Tite é como se fosse o Rio Jordão na Zona Leste de São Paulo. Ah, para, mano. É verdade, o cara quando quer se curar, Domenico, às vezes ele vai tomar um banho de água lá no Rio Jordão. Olha, uma hora acaba aí. Na Zona Leste de São Paulo. Maninho, oi. Começou o jogo do jogo lá, né? Que jogo do jogo lá? Que é isso? É, ah, o River? É. O River jogando não, fora ou em casa? É o Nacional contra o River, né? River do Uruguai. Deixa eu ver aqui. Nacional contra River. River do Uruguai. Uruguai, Uruguai. Vai me mandar embora? Vou pôr aqui pra gente assistir. Aqui. Não, você não. Você não tem obrigação, vó. Aí quem tem a obrigação de saber aqui as coisas tá do seu lado e ó, só dá futebol lá fora. É no campo do Nacional de Manaus. Não, Manaus não. Não, Nacional em Uruguai. Uruguai. River Plate Uruguai. Em Nacional o jogo. É. Nem em Uruguai. É Internacional o jogo. Luiz. Oi. Não. Essa chave é uma rosca, hein? É difícil a chave. A chave é difícil. Posso pedir e fazer um pedido pra vovó, na verdade? É. Vai, amor. Vovó, pelo amor de Deus, fala pro Paulo Nobre tirar o Zé Roberto, é jogador, velho. Não dá, não. Paulo Nobre, tira o Zé Roberto. Não dá, é o jogador. Você é a única maneira bola, que eu posso falar com o Paulo Nobre por aqui. Jogo, mano, o cara cruzou lá, a bola foi, ele ficou olhando a bola passar, de boa. Não dá, é jogador. Você colocaria o Zé no meio amanhã? Não, colocaria ele no banco, lá na torcida, do lado comigo ali. E você colocaria quem pra jogar? O Egídio. O Elvídio? Isso. Ah, tá bom. Ah, ele tá, ô Norberto, viu, Jojo? Oi. Eu achei que o Zé, ele não tava jogando mal. É que esse lance foi feio, né? Crucial pra partida. Eu acho que assim. Mas o Zé Roberto. O time inteiro foi pra frente. Olha aqui, o Zé Roberto hoje é um dos poucos jogadores que sabem passar a bola no time do Palmeiras. Obrigado! O Zé Roberto, ele não pode atuar na lateral esquerda o tempo inteiro. Ele cansa. Ele pode até atuar um tempo, né? Depois não dá mais, ele cansa. Você percebe nitidamente no final do jogo que ele não conseguiu acompanhar o jogador. Mas precisa assim, deixar o ouvido então, jogar uns três jogos, pelo menos, né? Exatamente, também, pode ser. Mas eu tentaria, porque o Palmeiras está com falta de meia. O problema do Palmeiras é a meia. Não tem quem tenha criatividade no meio de campo, não tem aquele jogador que pensa pelo time, não tem um jogador que segura a bola, sabe aquele cara que prende o jogo? Pra ficar, Gabriel, né? Pra ficar com posse de bola? Não tem. Então eu acho que o Zé Roberto seria esse cara pra Zé Roberto. Eu tentaria colocar o Zé Roberto no meio. Não sei, eu tentaria. Zé Roberto tentaria. Que é o mais velho da Libertadores, né? Com 41 anos de idade. Exatamente. Bom, eu acho que é o mais velho de tudo, né? Até da Paulista. Não, de até entre os treinadores também ele é mais velho. Bom, então tá certo. É um momento sem parar aqui, velhinho. Então manda lá, placar pra amanhã, né? Ah, amanhã vai ser sofrido. Um 5-0, eu acho. Porra, velho. Meio a zero tá bom. Né, RG? Então tá bom, velho. Manda teu abraço aí, manda pra quem você quiser. Olha, não torce por meio, não, porque como a chave é difícil, às vezes você pode precisar do saldo, viu? Então, 1-0, tá bom, vai. Não, mandar um abraço não quero, não, pois como o Ben já fala, é chato pra caramba aí. Eu quero fazer só um mexer aqui. Faça. Recarregar meu bilhete único, foi mais fácil com o Zoom. Boa, olha, véio. Que beleza. De primeira, hein? Parabéns. Você ganhou um crédito de R$50 no cartãozinho. Ó, 50 mil reais, velho. E Itapoluar não tem, né? Hoje não, infelizmente não. Nesse mês não, mas voltaremos. Beleza, e amanhã o estádio, eu vou direto pro jogo mesmo, né? Direto pro estádio. Você já pegou os dados ou não? Padre Antônio Tomás, é 72. Ela Tomás ali na entrada, né? Na 72, entra pelo estacionamento, portão C1. Fechado, então. Elevador, quarto andar, camarote único, beleza, torcida estádio 97, privilégio total. Beleza, então. Mas se quiser, o Ruth sai daqui Você vai sair daqui, não vai, Ruth? Você não dá uma carona pro cara? Eu não vou, quem vai é a vovó, mano. Ah, o Ruth não vai, quem vai é a vó. Hoje amanhã tem 3 shows pra fazer à noite, você tá brincando. E o casal vai ver os 3. E o casal vai lá. E o casal vai nos 3, cara. História mentirosa. Ô, falando nisso, eu tô com saudade dele. Eu vou buscar o nome deles aqui, eu vou falar pra vocês. Luiz, um abraço. Tchau, tudo de bom. Valeu, vamos lá, mais um ouvinte. É o terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar assim é ligeiro. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro, Dodô. Olha, a justiça francesa condenou Paulo Maluf hoje. 3 anos de cadeia. E como faz pra cumprir? Cadeia! Isso tá aqui, é mentira! Ó, a 11ª Câmara do Tribunal Criminal de Paris condenou o deputado federal Paulo Maluf a 3 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro em território francês entre os anos de 96 a 2005. Sim. De acordo com a sentença proferida no final do ano passado, informado, a lavagem foi fruto de corrupção e desvio de dinheiro público no Brasil. A justiça francesa também confiscou 1,8 milhão de euros que estavam em contas da família e valores em espécie, além de impor multa aos três, que somam 500 mil euros. Aos três é Paulo Maluf, o filho Flávio Maluf e a esposa do Maluf, Silvia Maluf. Ele e o filho são 3 anos de cadeia e a mulher 2 anos. Quanto a multa? A esposa dele vestida de laranja. Quanto? Nossa. A multa? Isso tá aqui, é verdade. A justiça confiscou 1,8 milhão de euros e a multa dos três somando dá 500 mil euros. Isso aí ele deve estar devolvendo. É, tudo bem, mas tá pô, uma cana, velho. Um assunto valor, mais importante que isso. Não vai, né? Viu? Olha, o Corinthians pode mandar pra lá. A justiça francesa, mas confiscou o dinheiro. Não, assunto mais importante. Você acha que ele vai pegar a cana, velho? O que foi? Foi, RG. Ah, é o terceiro ouvinte. Alô? Ah, é, tá ouvindo. É o terceiro no ar. Ah, alô? Cortou, alô? Alô? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Olha, Corinthians disse que vai mandar pra polícia quem fraudar o fiel torcedor, viu? Quem legal. Entrar com... É a Tânia e o Ivo. Se estiverem ouvindo, voltem no meu show. Vem aqui na rádio pra provar que é verdade isso. O Corinthians disse que vai mandar pra polícia quem fraudar o fiel torcedor. O cara que for com cartão de outra pessoa vai ter que provar lá pra entrar. Se tiver, vai pra delegacia. Tomou nota oficial. Provar o quê? Provar de mim, gostoso. Tem pessoas que estão emprestando... falando, seu trouxa. Não, as pessoas que eu falei... E a próxima vez que falar comigo, eu vou te encher da bolacha, hein? Alô? Alô? Alô? É, você vai ver só. Encheu-se de porrada, hein? Alô? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Acaba com essa palhaçada que você vai ver. Quem é? Diogo. Ô, Diogo, tudo bem, meu? Hoje tem um monte de Diogo, parceiro. Tudo bem, hoje tem. Diogo do quê? Diogo Alberto Santos. Olha lá. Diogo Alberto Santos. Ih, mas, ô Diogo, e quantos anos, hein? Eu tenho 2.8. Ah, pensei que você ia errar a tua idade. Eu sei também, meu. É, 2.8, RG, hoje. Carinha querendo me derrubar, né? Ele acha que ele vai falar. É fácil assim. É brincadeira, ele acha que... Sempre que fecha uma porta, a outra fica aberta, entendeu? Ah, sensacional! Tem jeito. Sensacional, quero ver agora. Nota zero! Zero! Zero! E tem que separar o Diogo do trigo, né, Rio? Assim, zero. O dele foi melhor que nem a sua, esquento, hein? Até o Mota foi melhor, hein? Nem esquento. Ô, Carlos Alberto. Tem que separar o Diogo do trigo. Ô, Casalbé. Oi. Se você tiver que amanhã contratar pra passar nossa, o RG ou o Mota? Porra, olha, por média de piada boa, Mota, né? O RG... Ele nunca contou piada, ô. O RG perde do Mota? Porra, o Mota acertou uma já esse ano, pô. Qual que é o bairro aí, velho? Vamos ver se o Dom Benji acerta aqui, hein? É difícil, hein? Mentira! Peraí, o Benjinha falou em cima, não vi nada. O Benjinha? É o que ele falou. Jardim Panorama. Jardim Panorama. Seu ganso! Benja, é o que eu conheço. Ô, Benja, qual o panorama do tricolor agora, Benjinha? Olha, o Jardim Panorama aqui tem dois seu Paulo. Tem Morumbi e tem ali na Zona Leste, no Parque São Lucas. O Lucas. Nenhum dos dois. Nossa! GPS, nota! Zero! Menos zero! Ué, os caras fazem bairro... É aqui em Cotia, velho. Porra, paca, Tatu! Cotia não, velho. O cara faz tudo bairro com o mesmo nome, tá coisa sem graça. Meu Deus. Não devia ter essa possibilidade, né? De numa cidade você ter vários bairros. Pronto, nossa, os políticos não pensam que mudar a geografia chinesa não se aguenta, velho. Puta. E o time aí, brother? É o campeão do século. Ah, é verdão, meu Deus do céu. Só que? É, só que o quê? Só que não. Por que só que não? Ele não vai. Você não sabe se ele queria. Eu quero ir. Só que não. Amigão, como nós dissemos na última ligação, a última vaga saiu pro segundo participante aí do momento separar, cara. Acabaram as vagas, viu? Ah, se ferrou, é trouxa. Olha o respeito aí, ô. É. Sacanagem. Não, peraí que o mano vai resolver, mano. Mas, ô amigão, tem duas alternativas. A primeira, vamos lá. Qual é a primeira? Você curte fazer um voodoo? Voodoo, mano? Voodoo. Aquele barato lá de, tipo, fazer um bonequinho. Espetar o bonequinho. Você faz um bonequinho igual o do Domênico, com óculos. Não, eu não. Porque, Sombra, é... E vai espetando. O Vudu é a banda do Vitor Bino. Se o cara não aparecer, por exemplo, o porco que ganhou aqui não aparecer. Porque o último era meio leso, né, mano? O cara sabe pensar com essa... Não. Não dá, é intransferível. Não tem, intransferível. É, amigo, então o negócio é o seguinte. E a segunda alternativa é aquela lá mais simples. Qual? Qual que é a simples? Você vai na bilheteria e compra. Entendeu? Ô, mano, sou fã de você do beijo aí também lá na... Obrigado, valeu, irmão. Mano, obrigado. É, você dá uma dessa pro cara aí, ó. Não, mas eu dei duas alternativas. É. Eu não ironizei o ouvinte. É, né? E aí, assim, meu velho? Como é que faz aí? Troca o treinador, fica com o treinador, vamos ganhar com o treinador, fica... Eu acho melhor ficar, né, meu? Porque ficar. Se trocar agora complica mais. Até ele se aperfeiçoar o time, né? Porque é seleção, é difícil ficar trocando assim direto o técnico, né, não? E o último ouvinte que entrou lá falou que o problema é o Zé Roberto lá. Você concorda? Ah, que isso, ele tá doido, pô. O Zé Roberto joga muito ali, pô. É que ele cansou, né? Quando ele cansa, ele fica assim mesmo. Mas ele é bom jogador, pô. Agora ele desarma, né? Ele passa certinho. É um dos raros jogadores que hoje estão jogando bem no Palmeiras. É que teve o problema que saiu o gol numa jogada que foi em cima dele. E também o cara tá cansado, né? Complicado, né, velho? Eu acho que falta isso aí no treinador. O treinador não pode deixar o Zé Roberto jogar o jogo inteiro. Eu acho que chegou uns 30 no segundo tempo, é uma substituição que ele tem que fazer. Mas ele ia trocar? Ele ia. Foi o vídeo tava aquecendo o aquecimento. Aí o atacando no aquecimento. Não, aí o Gabriel Dudu pediu pra sair. Foi. Quem que pediu pra sair? O Gabriel Dudu. É dois? O menino da Dudu, base. O Dudu. Não, o Gabriel. Ah, o Gabriel Jesus. Ele falou, quero sair. Ah, mas aí ele tem que chegar pro Gabriel e falar assim, Gabriel, não posso, você é moleque, você tem que ficar. Quem vai tirar é o Dudu, eu vou tirar o Zé Roberto, pronto. Falou, você tem que ficar, velho. Pô, você tá jogando bem, vai ficar. Agora, com certeza, eu tava ouvindo o programa desde o começo. Ô, Belo, boa noite. O que vai em boa noite a todos aí? Eu fui recluso lá no Gigantes do Samba, não aceitaram a minha volta, então vou aparecer direto. Você pediu desculpas, não aceitaram as suas desculpas, é isso? Eu quase não fiz nada de errado, eu faltei a 25 shows. 25 shows? Não fui em ensaio porque não deu, eu estava na academia. Entendi. Teve um show também que eu fiquei penteando o meu cabelo, infelizmente. Isso é complicadinho. Com quem você estava na academia? Sacomani é o meu parceiro, não, estava... Então assim, o palmeirense amanhã, eu vou assistir de casa com meu brother... Vai assistir eu e meu brother lá em casa amanhã. Seu brother? Quem é seu brother? A Graciane, a gente vai ver. Mas tua mulher? Hã? Com certeza. Não, minha última mulher foi a Viviane. E aí, tem que com certeza incentivar do começo ao fim. Entendi. E graças a Deus, Pai e o Senhor, vai dar tudo certo no jogo. Então, tá bom. Ô, meu velho, manda aí o momento sem parar. Então manda um placar aí. Quanto você acha que vai ser o jogo amanhã? Ah, 2-1 pro Palmeiras. Tomara, velho. Fora os ameaços, velho. Tomara, então tá bom. É, esse time do Rosário é embaçado, hein? Mas vamos ver. Tá certo? Os caras estão vindo, hein? Opa. Ô, RG. Manda teu abraço aí. Tapa na camuça aí, o RG. Ah, qual o nome dela? É Vânia. Vânia, vai ganhar. Vânia. Hoje é quarta. Ganhou, RG. Ah, dia de fazer o porquinho pular da panela, velho. Opa, mas é o porquinho pula da panela hoje ou amanhã? Hoje, quarta-feira, foi de feijoada. O de amanhã pode gritar. Hoje foi de pururuca e feijoada. Aí, feijoada boa é aquela que tem as carnes separadas por cumbuca. Qualquer, qualquer feijoada é melhor que a do Benjamin, velho. Você escolhe o que você quer comer. Não tem nada pior do que você puxar uma orelha de porco. Eu adoro o rabo da feijoada. Ô, mano, eu já brinquei de feijoada com a Domênica, sabia? Como que foi essa brincadeira? Eu besunto ela no feijão. Agora eu quero rabo. Agora eu quero rabo. Eu vou te encher a porrada de cumprimento aqui. Cumprimento o Katsu. Tá bom. E você gosta de pimentinha na feijoada? Não, para que ela tá brava. Para. Ô, Dinaldinho. E pururuca, você gosta? Para que ela gostou. Ô, Dinaldinho. Olha lá. Eu parei. Para. Vai levar o barril aí. Pimenta. É o tablet da cabeça, velho. Ô, Dinaldinho. Você já comeu... Eu gosto, pai. Você já fez... Parei, menina. Você gosta de pé? Eu parei, desculpa. Pede desculpa. Desculpa. Aguinaldinho, você já fez sushi erótico no Domênico? Pode contar? Vai. Aonde você botou o shoyu? Não fiz. Pode ir lá. Aonde você botou o wasabi? Teve uma vez com um amigo meu, eu não vou falar o nome. Eu não vou falar, uma pessoa nervosa, e no momento eu não posso falar. Qual que é a profissão dele? É locutora. Suíno nojento. O que foi? E casamenteira também. Casamenteira. Casamenteira. A gente fez um sushi erótico de bruços. E você comeu? Quem comeu em cima de quem? O wasabi tava onde? Eu botei o hashi dentro do nigiri. O wasabi tava onde? O wasabi eu besuntei no meu hashi. Tava uma mãe também. Aí ela falou assim, quer gyozar? Eu falei, agora não. Mas tinha uma mãe junto. Mas tinha uma mamãe lá. Vamos curtir mais. Aliás, uma não, tinha duas. E o temaki? Você comeu e onde, duas mamães nesse dia. O temaki é uma delícia. Eu pego aquele pano de saco de lixo preto e enrolo ela toda. Ela quem? Você faz um temaki gigante? Eu faço temaki gigante. Aquela fita isolante você lá? Você come com cebolinha? É. Como? Põe cebolinha em cima. O tarê você põe lá. Eu vou comendo com tudo. Véio, você imagina a cena do Domênico pelado de bruxo. Eu não. Te amo, viu, Dodô? Diogo, aquela fita isolante, velho. Diogo, é grande abraço. Beijo. Pra você, obrigado pela participação, tudo de bom, viu? Queria agradecer vocês aí, pô. Nós, velho. Vocês aí, pô. Valeu. Eu gosto muito de ouvir vocês. Todo dia que eu tô trabalhando, eu tô vigilante aqui, né, nessa peça aqui. Opa. Corro atrás aqui e fico ouvindo vocês. Eu queria agradecer também, mandar um abraço pro meu tio Carlinhos que tá ouvindo aí, mandou um WhatsApp aqui já, entendeu? Pô, da hora mesmo, muito legal. Valeu, mano. Nóis. É nóis. Valeu, velhinho. Certo, mano. Um abraço. Valeu, obrigado. Um abraço. A participação do Diogo aqui no Momento Sem Parar. E aí, RG, como que foi a partida no fim de semana, velho? Ah, Shadow. Santos jogou mal pra cacete, velho. O Ricardo Oliveira tá com aquela cabecinha dele agora na China, mano. Não, velho, tô falando da partida lá pra Santa Isabel, onde você foi lá pro sítio. Ah, pô, Santa Isabel eu gosto, eu curto, né, Shadow? Pô. E a partida foi ótima, velhinho. Ó, pegamos estrada na hora certa, todo mundo usou cinto. E ó, vou te falar, e ninguém bebeu antes de dirigir. E quando passamos naquela pista, Shadow, que é a cobrança do Sem Parar, também sabe o que aconteceu? Não. Ali você tem que respeitar os limites de velocidade. E nós não ultrapassamos os quarentinha, velho. É isso aí, RG. Dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade, sem parar, sua vida no seu tempo. É, olha aí, atenção torcedores do Corinthians. Você quer ganhar um relógio muito bonito do Corinthians? Opa! Então você tem que fazer o seguinte, você tem que entrar no site lojadoestadio97.com.br, tá? E ao fazer uma compra acima de R$100, você concorre no fim do mês a um lindo relógio do Corinthians, tá bom? Então, olha, vai lá. Em qualquer compra acima de R$100, você concorre a um relógio do Corinthians no fim do mês. Onde isso? No site lojadoestadio97.com.br. Aí você pode presentear seu pai, seus irmãos, amigo, filho, namorado, ou até se presentear, não é não? Então acesse hoje mesmo lojadoestadio97.com.br. Acesse também o facebook.com/lojadoestadio97. Motinha, sim. E o Tite abençoou o relógio, viu, Sombra? Ah, o Tite abençoou. Esse tá bem? Tá abençoado. Tá abençoado. Boa. Já é de ponteiro, né, Sombra? Senão tem dificuldade pros caras... Eu não vi o relógio, é de ponteiro. É de ponteiro? Bom, aí tudo bem. Nossa, que antes... Você confundiu, trouxa. É o contrário, digital, nossa, velho. É digital. Você tá no dia ruim, meu, hein? Porra, você tá no dia hoje, hein? Não. Burro! Errou. Não faz essa cara de gol contra. Mas na loja do estádio tem de ponteiro e tem digital. Se não for de ponteiro... Vários modelos. O corintiano não sabe que horas são. É isso que eu tô falando. Ô, Mota. Errou, hein? Bem rapidamente pro torcedor do Corinthians que tá indo pro jogo. Informações do Corinthians. Cadê meu aí? Ah, não, tá aí. Ah, tá ali, velho. Desculpa. Deixa eu dar uma informação, Sombra. Não, você fez de propósito. O Corinthians, ele tá vendendo, ele tá comercializando copos na loja do clube. É um copo bem legal, inclusive, pra que as pessoas pudessem, teoricamente, entrar ali e utilizar o copo pra tomar a sua cerveja, tomar o seu refrigerante, a sua água, enfim. Só que a PM tá vetando a entrada desses copos. Sei. Ou seja, o torcedor comprar o copo na loja, vai perder, quiser entrar... No estádio ele não vai conseguir. Porque ele acha que é um absurdo. Alguma coisa dentro? Aí? Não, Motinha. A PM às vezes aí coloca alguns empecilhos aí que sinceramente não dá pra entender, cara. Bom. É, onde um copo poderia fazer mal, cara? Copo de vidro? Não, é um copo de plástico, aqueles de acrílico. É que eles acham que vai arremessar. Vai arremessar, né? É ridículo. Arremessar. Não tem nexo. Um copo de acrílico na cabeça pode matar. Para, gente. para. Aí o Corinthians pode ser punido. O torcedor do Corinthians, o torcedor do Corinthians não é estúpido a esse ponto de jogar um copo desse, gente, dentro do gramado? Olha, um copo de acrílico é mais perigoso que um bumerangue. Eu tenho um amigo meu que morreu com o bumerangue, o Zé Hugo. A história de Zé Hugo. É verdade, o pai dele trouxe na época dos Estados Unidos, ninguém tinha bumerangue no Brasil. Meu Deus. Era aqueles profissionais, a gente estava junto em Ibirapuera, ele jogou. Aquilo veio com uma velocidade, ele não tinha manha, bá. Foi no pescoço, pegou a jugular. O Zé Hugo, meu amigo, tinha 12, 13 anos. Nossa, velho. Entra lá no Google. Depois ele virou um zumbi. Zé Hugo, bumerangue, ele virou zumbi. Isso é mentira. Que virou zumbi, pô? Isso não existe. E, ó, essa história... uma história real. E outra sombra. O Cássio vai ser o capitão, né, mano? Do jogo de hoje. Ele retorna hoje. Retorna aí. O Matheus Vidotto volta pro banco. E o Felipe joga também. Mas é que tá. Eu luto pela volta do Mate ao estádio. Quê? Volta do quê? O Mate. Que mate? Mate gelado. Já mate? Mate gelado nos estádios de futebol. Falar nisso, hoje eu tomei um chá mate quente pela manhã. Mas eu prefiro gelado. Eu sou de acordo com o mano, entendeu? Fez bobagem, mate ele, tá ok? Que é isso? Você tá certo. Ô, deputado, você, tá ok? Por que você não convida o Motinha pra ir no jogo contigo? Eu pensei que você ia falar sobre o precipício. Véio. Eu gosto dessa brincadeira. Não. Tá bom, então se tivesse o Mota no precipício e Satã. Olha, quem eu me jogava. Não, eu falei igual o Saco Mano e me jogava, tá ok? Porque logo depois o Satã ia se jogar também. Ele não ia aguentar. O Satã não ia aguentar? Não, ó, se tiver o Mota e um leão selvagem. O Mota, nossa, e um saco cheio de mosquito com o vírus. Olha só, eu levaria um repelente, tá ok? E jogaria o Mota. É, seria mais fácil. Eu ia fazer pergunta, velho. É salvar o outro. É. Jogaria o Mota. Você não gosta do Mota, deputado? Não, nada contra. Inclusive, eu queria te cumprimentar. Por que tem que pôr meu nome com desse cara, eu, velho? Eu queria cumprimentar você igual japonês, entendeu? De longe, é só baixando a cabeça. Bem, mas bem de longe. Ó, vai andando, vai. Vai pro inferno. Aí o cara vem aqui no aí, programa fazer, tá, você baba o maior ovo não pra faço. Ele. Ó a violência, Dom Diego. Você vem é baba ovo. Uma vez não eu entrei faço. No voo, Jean, ele saiu do lado porque ia sentar do lado dele. É, tá ok? É igual moto. Estádio 97, o oferecimento da Esser, construindo com valor. Também de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados LG, você entra no clima. Impermeabilizantes recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. O Benjamin agora vai falar do Extra. Na sequência, notícias do Tricolor, hein? Ô, rapidinho, deputado, seco, rápido. Vamos lá, tá ok? Você entra para pegar uma, você precisa ir para Brasília... Você senta, tá o Mota do seu lado, o avião tá lotado, só tem uma poltrona do lado do Mota. O que você faz, deputado? Ah, eu fico sentado no banheiro, tá ok? O tempo inteiro. Pode. Ah, com certeza, eu finge que eu tô com um problema estomacal, né? Ó, amigo! Aí, Luciana Gimenez do rádio. Não, eu? Não, Luciana não. Se fosse ela, teria engravidado do Mick Jagger e não de um caminhoneiro, viu? Cartão amarelo pra você, Motinha. Vai, juiz puxa saco. Mas é puxa saco mesmo, velho. Ó, não expulsa não que ele quer ir embora antes, tá ok? Deixa ele aí. Olha só, amigo. Você merece facilidades, condições de pagamentos e descontos exclusivos direto no caixa com o cartão Extra. Quinta-feira, todas as fraldas e lenços umedecidos com 30% de desconto pagando no seu cartão Extra. Se você não tem o seu ainda, vá no balcão de atendimento do cartão nas lojas Extra Hipermercado. Ou mande um SMS, pode mandar agora, anota o número aí. 28594. 28594, com o número do seu CPF, faça já o seu cartão Extra. E aproveite também essas ofertas. Ô, Mota, não esquece pros moleques, pro Sam e pro Jimmy, ó. Ovo de Páscoa, Lacta, Bis ao Leite. É. Paga, 230 gramas, R$31,90. Pasquatone, Vic Bold, 500 gramas, R$15,90. Achocolatada em pó Nescau, 800 gramas, R$9,90. Faqueiro Tramontina, New Color, várias cores, 16 peças por R$ 21,90. Que barato. Pneu Altimax Aro 13 a partir de R$ 159,90. Em 10 vezes sem juros, R$ 15,99 nos cartões Extra. E todas as cafeteiras com 30% de desconto. Não perca, hein? Não perca, faça já o seu cartão extra, ou você pode ir nas lojas aí, procura o balcão, vai no balcão de atendimento do cartão, ou mande um SMS agora, anota o número de novo. 28594. 28594, tá certo? Não perca, você merece mais! Você merece um extra, Zombinha! Estádio 97, informa! Chefinho, e aí, Motinha? O São Paulo que teve um prejuízo ontem com o jogo, chefinho, de 121 mil reais. De novo, né? É, porque abaixa a torcida, né? E, olha, e o Bauza falou sobre o Centurion. Ele falou o seguinte, chefinho, que ele prevê o Centurion como titular absoluto do São Paulo, que ele tem confiança no jogador e que ele vai fazer ótimos jogos daqui pra frente. Tomara que o Bauza tenha razão. Né? E o Rogério admitiu aí que não tá bem familiarizado. Você não quer ser meio outra palavra? É, eu ia falar, mas depois. Não tá acostumado, né? Familiarizado. É, adaptado ao meio, mas celebrou o gol aí, né? Falou que foi bom. Celebrou, você falou? Celebrou. Ah, tá. Celebrou. Não falei celebrou. É, não sei. Ah, eu falei celebrou. É, não sei. Tive a impressão de celebrou, E depois, e sobre o Kardec, né? Que saiu falando, ele falou: olha, eu converso com todos os jogadores, mas eu acho bom que todos os jogadores queiram jogar, ser titular. Isso cria, né? Uma disputa. Quem quiser se comunicar com o Kardec tem que ir no centro espírita, não adianta. Não, não, Kardec é o que vai resolver. Eu tenho o Bauza, né? Eu tenho medo desse cara. O Kardec cara, com Bauza, né? E aí ele falou, é bom porque isso aí cria uma disputa dentro do time e todo mundo quer jogar. Que grupinho bom, hein? É, olha muito só, eu, né? Eu, né? Nossa, eu, Michel, cara. Eu, Ganso, eu, Kardec, eu. E o São Paulo, fica como? São Paulo fica aí, desse jeito que tá aí, que você acha bacana. Mas eu amo meu time, só não posso fazer nada. É diferente, né? Amar o time é uma coisa, mas fica mais puto ainda quando você ama mais ainda, né? Eu fazer o quê? Eu sou doente. Você é doente, moço? Quem é mais doente, você ou o Domênico Gato? Os dois. Olha, vou te falar uma coisa, você e o Domênico... Eu fico mal, velho. São dois dos caras mais insanos que eu já vi pra torcer pra time. Me dói no coração, velho. Dói o coração, velho. Não, senhor. Quando o São Paulo... Vejo essas porcarias. O Ben já faz o gênero, assim, tanto fez, tanto faz. É low profile. Não tá nem aí. O Mano, ele fala assim, nada que uma ida pra Riviera não resolva uma derrota. Não, eu sim. Ou pra Austrália, ou pra Nova York. É como se fosse um parente meu em derrota. Eu recorro aos medicamentos pra fugir da realidade. Agora, depende da derrota também, né? E o RG? Quem eu? Eu não. O Domênico e o Mota? Eu vou te falar. Negócio, o RG é mais sereno, né? Hã? O RG é mais sereno. Não, dizem que eu sou pardo. Porra, essa aí foi. Não entendi, nem eu também. Fiquei meio perdido. Sereno e pardo, qual a diferença? Trocadilho! Nota zero! Não, mas pardo de novo? O que tem a ver sereno com pardo? Vou te deixar feliz. Eu fiz uma relação de. Eu vou te deixar feliz aqui, ó. A minha mãe tá ouvindo o programa, vou mandar um beijo pra ela. Beijo, mãe. É pra mãe do Rudy? Não, porque a RG é foda da minha mãe. Boa, mamãe é gente boa. Mãe... Ela tá ouvindo o programa? Tá. A sua mãe te liga e fala, não, filho, você tá bem. Não, filho, você tá mal. Filho, você errou nisso. Filho. Não, pra ela eu sempre tô bem. É mesmo? É a mãe, né? É mesmo? É. Não é que naquelas mães chatas que o Arnaldo falou, que fica lá... Ah, ô, lindaço. É. Não, ela mãe... fala, Landutinho, você tá pegando pesado. Qual o seu apelido pra sua mãe? Dinho. Olha lá, Landutinho, falei. Não, Rudinho ou de Landutinho? Não sei. Né? Foi Dinho. É Dinho. Você tá pegando pesado. É. Manera. Beijo, mãe. Minhas amigas estão ouvindo. As amigas dela não ouvem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Você ouvindo no trânsito, tranquilo, né? Tá chegando em casa. Ah, não. Ih, rapaz! Bateram na tua traseira! Adoro! Não era nada disso a esperar. Você esperava já ir em casa, né? Ia tomar um banho, ia jantar, cuidar dos cachorros, não é não? Ah, agora você tem que descer. Vai ver quem que bateu no teu carro. Vai lá ver. Quem? Paola Oliveira! Ah, atriz? Ela mesma, atriz, cara. Mas fica frio. A Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. E aproveite que você já vai estar com o celular na mão. Peça pra fazer uma selfie com a Paola, cara. Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história aí, que a Paola Oliveira bateu no teu carro. A HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É, tá passando, finalzinho do programa, mas passou o avião, olha aí que bacana. Passou o avião, esse avião que te leva pra ver Barcelona e Real Madrid, só com a Energia 97, só com o Estádio 97, você vai assistir Barcelona e Real Madrid agora, comecinho do mês de abril. É, falta pouco tempo, hein, falta pouco tempo, já já a viagem chega. No dia 11 é o dia da premiação, então fique ligado, leia lá o regulamento no nosso site, tá bom? Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. RG, quem ganhou os prêmios do Estádio 97? Vamos lá, boné, vista aérea, Energia 97. Ah, esse cara sou eu, Roberto Carlos da Silva Souza. Boa, Roberto! Ganhou aí um boné vista aérea da Energia 97, telefone 3031-2288. Quem ganhou camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Ah, não é da Távola, mas é o Arthur Gomes Lobato. Boa, Arthur! Três dias úteis para retirar. E quem ganhou o jogo do Sem Parar, um jogo de tabuleiro legal. Aí legal, de bacana. É um tabuleiro de tecido. Sim, bem legal. Tapetinho legal, né? Bacana. Foi o Diogo Alberto Santos. Boa, Diogo, parabéns. Todos têm três dias úteis para retirarem os seus prêmios aqui na Energia. É tudo louco, né? Ó, hoje abrimos a 8ª edição do Resort do Estádio 97, tá bom? Não quem perca, quiser fazer reserva, parcelar em 6 vezes, fica fácil. Você nunca foi? Vá. Foi? Gostou? Volte. 2896-4665 é o telefone para você fazer a sua reserva lá na Lotus Travel, Resort do Estádio 97. O estádio volta amanhã às 5h30. Será que o Dodô vai estar... Ah, não, vocês, né? O jogo é de vocês hoje, né? Será que amanhã vai ter aquele discurso do Mano? Que o Ben já disse. Tanto faz, tanto fez. Agora o Mano... tiver uma coisa melhor pra ver na TV. O Mano fica meio... já passando poderoso chefão. Velho, é... Hoje não. Hoje Flamengo. Na Libertadores, vou ver o Corinthians. É Flamengo. Tenho certeza que o Corinthians vai passar o carro, velho. Corinthians. A Libertadores precisa do Corinthians campeão novamente. Não, não precisa. Precisa sim. Não, não precisa. O único time sul-americano que pode ir lá na casa dos europeus, lá bater na cara dos caras, assombrar, é o Corinthians. Não. O Japão precisa do Corinthians novamente. A Libertadores precisa do Corinthians campeão novamente também. Quem precisa novamente? O Japão precisa do tricolor. Imagina, mano. A torcida do Corinthians reergueu o Japão. Mas acho que quem dirige o São Paulo acha que o Japão não precisa mais. Estádio 97 fecha por aqui. Volta amanhã às 5h30 no oferecimento da Esser. Construindo com valor. BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, você merece mais, você merece um Extra. Boa noite! Listen. Todo dia às 7 da manhã, check. Você faz uma viagem ao passado com Energia na Véia. Energy. Energia 97. Atenção, últimas cabines do navio Energia na Véia. Não fique de fora do navio temático de maior sucesso da história. 3 dias e 3 noites com a melhor programação on board. Navio Energia na Veia, de 19 a 22 de março. Na primeira noite, a tradicional Festa do Branco. No dia seguinte, Sunset Party na piscina do navio. Com mega show do Roupa Nova. À noite, a festa fantasia mais incrível dos Sete Mares. Premiando a melhor fantasia com uma cabine para a temporada 2017. Na terceira noite, o baile do Havaí. Fechando o cruzeiro com os melhores DJs do Energia na Veia. E mais. O melhor stand-up comedy do Brasil com Rudy Landucci. Shows no teatro. Games e interação. Cassino. A feirinha do Energia na Veia. Os melhores restaurantes. Temporada 2016 do Energia na Veia. Atenção, últimas cabines do navio Energia na Veia. Ligue promoção. 3624-9007. 3624-9007. Apoio Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A fórmula perfeita para a melhor viagem da sua vida. Governador Geraldo Alckmin, o que São Paulo está fazendo para combater o mosquito da dengue e as doenças que ele transmite? Aqui em São Paulo, nós do PSDB, além das ações de combate ao mosquito, nos preocupamos com a saúde das futuras mamães. Seremos o primeiro estado do Brasil que vai incorporar ao pré-natal um exame específico para detectar os anticorpos dos vírus da dengue, zika e chikungunya. Isso vai permitir um acompanhamento mais seguro do início da gravidez até o pós-parto. PSDB São Paulo. Lost your frequencies. Make me feel the warmth, make me feel the cold. Dancing in the moonlight, don't have it all. Energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Com solidariedade a gente muda o Brasil. Deputado Paulinho da Força. Criamos o Solidariedade, um partido para defender os interesses dos trabalhadores, dos aposentados e das causas populares. Davi Martins. Por isso, nós queremos o impeachment da Dilma. Mentiu para o povo brasileiro, tirando direitos dos trabalhadores e aposentados, como o seguro desemprego e o abono do PIS. Alexandre Pereira. Por isso é hora de acreditarmos em uma grande mudança, em um transporte de qualidade, saúde e educação mais digna para todos os paulistanos. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal com consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888, 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Energia. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas, que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação. Governo Federal. Governador Geraldo Alckmin, o que São Paulo está fazendo para combater o mosquito da dengue e as doenças que ele transmite? Aqui em São Paulo, nós do PSDB, além das ações de combate ao mosquito, nos preocupamos com a saúde das futuras mamães. Seremos o primeiro estado do Brasil que vai incorporar ao pré-natal um exame específico para detectar os anticorpos dos vírus da dengue, zika e chikungunya. Isso vai permitir um acompanhamento mais seguro do início da gravidez até o pós-parto. PSDB São Paulo. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Right on, rinse and repeat. Apenas os grandes hits. Robin Schulz, Show Me Love. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energia 97, energia que te move. Ótima noite chuvosa de quarta-feira aqui na poderosa Energia 97. Ó, eu sou a Gabi Tricânico, tô no ar com vocês até a 1 hora da manhã. Esse é o Night Session que está começando. O melhor da House Music, Soulful e Deep House pra vocês. Sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas. Hoje, São Paulo, que amanheceu aí garoando, chove, para. 24 graus é a nossa máxima do dia. E a cidade, ó, pra você que tá aí no trânsito, 360 quilômetros de lentidão. A vida não tá fácil. Bora ouvir boa música e dar uma relaxada. 8h11, hoje tem o DJ André Ponciano. Começou. Night Sessions. We'll be right back. Sessions. day. Sun is in my heart, I count the days. Crazy about you, boy. Give me joy. Help my body pray. Night Sessions. You say it's over, we'll chase the sun. Holding me so tight, no need to run. Pointing my breath away, and everything's okay. Pointing my breath away, and I know we'll stay. You say it's over, we'll chase the sun. Holding me so tight, no need to run. Pointing my breath away, and everything's okay. Pointing my breath away, and I know we'll stay. We'll be right back. to be.